Não, você não está enganado, esse não é mais um podcast qualquer, esse é mais um Gasp Show! E nessa semana estamos aqui para compensar a falta de podcast na semana passada, onde tivemos problemas de organização, problemas organizacionais e não pudemos gravar no podcast, sentimos muito, mas é assim que funciona, não dá para ser que nem a prorrogação, que é perfeito. Mas estamos aqui essa semana para falar de mais notícias e acontecimentos no mundo, na cultura pop. Estamos aqui para falar desses assuntos, meus amiguinhos aqui comigo. Temos o Evilásio de novo, como eu falei, já é fixo, né? Opa, titular. Titular já, né? Olha só, absoluto. Tomou a posição aí, né? O novo Rúmeus do podcast. Jogando na zaga aí, protegendo a cozinha, né? Exato, exato. É, e tá aqui também o Lenny do podcast, que é o Crive, né, Crive? Fala aí, nova revelação aí do bolão. Nova revelação. É, estamos aqui com ele, Tomás. Fala, galera. Caramba, hein, Tomás? Você em um podcast do Gasp. Tô até emocionado. Eu não. O último podcast que eu escutei que tinha o Tomás foi um cast que nunca foi lançado, que é One Piece East Blue. Ele tinha que lembrar, né, cara? O Crime não East Blue, não esqueci, com convidados, sim. E o cara me fura. Filho da puta. Não, ele não furou. Ele destruiu o cast. Ele destruiu, acabou o cast no meio. Ele foi displicente. Não foi culpa minha. Foi sua culpa, sim. Ah, você que escolheu beber e gravar bem louco. É. Olha só. Eu cumpro com os meus compromissos, independente do meu estado. Cala a boca, vai. Cala a boca. Já que a gente falou de beber e ficar bem louco, temos nosso eterno bêbado Carlos, né, Carlos? E aí, gente? Beber é sempre bom, então acho que tá certo. Só não pode gravar no cast, tá ligado? Então a gente vê o piso. Olha só. Nossa, One Piece que acabou o arco aí esses tempos, mas a gente não vai falar de One Piece? Talvez, a gente fala de One Piece, mas não é certeza, nunca se sabe. Muda uma coisa maluca. O que a gente sabe que a gente vai falar nesse podcast é que teremos Tilf na telas dos cinemas, peitinhos da Tia May, é isso mesmo, não se engane, aguarde pra saber o que que é. Temos mais uma morte, o Gasp é pautado por mortes. Toda semana praticamente alguém morre pra gente falar aqui. E quem morreu foi o presidente da Nintendo. Entenda o que aconteceu. Também falaremos das temporadas de animes. Não só de tudo que estamos escutando. Escutando? É, também. Mas mais vendo, né? Tá rolando aí. O host tá umas falhadas, mas não importa. E também teremos a sensacional luta de robôs gigantes. Mas antes de tudo isso, a gente tem mais um Quem Nunca com o nosso amiguinho Carlos. Então, galera, pra começar, cara, quem nunca fumou no meio da quadra? Mano, lá vem bosta, velho. No meio, então, mas no meio, calma lá. No meio mesmo. Então, eu e meus miguxos lá, que a gente formou um time, a gente foi jogar uma pelada, tá ligado? Sabe aquelas quadras de condomínio, assim, que é meio condomínio aberto, tá ligado? Que qualquer um pode passar e tudo mais. Uhum. Então, a gente foi jogar uma quadra dessa, quadra boa e tal. E nesse condomínio, tipo assim, vira e mexe a galera que fica perto ali da quadra e tal, rola um tem maconheirozinho ali, pessoal que dá uma fumada, uma tapinha, tá ligado, e tal, beleza. E de vez em quando, pô, moleque são gente boa, tá ligado, de vez em quando tá jogando bola com a gente, joga bola meio doidão e tal, mas tudo bem. Aí nesse dia tinha só um moleque, nesse bonde que tava dando mapa, tá ligado, tranquilão. E a gente chegou lá, começamos a jogar, tá ligado, deu quatro times, o futebol tava bom e tal, e nesse momento tava eu e minha galera de fora, tá ligado? O pessoal que joga comigo tava de fora. Aí a gente tá sentado tipo uma arquibancadinha de concreto. E esse moleque aí tava do nosso lado assim, batendo um beck e tal. A gente trocando uma ideia e beleza. E rolou uma treta no meio do jogo, tá ligado? Sabe aquela treta de, sei lá, o moleque deu uma caneta, deu uma porrada. E a gente não lembra muito bem direito. Foi você, né, que deu a caneta. Quem deu a caneta? Tava do lado de fora, nada a ver, tá ligado? Aí rolou uma treta, moleque, quase uma treta federal, tá ligado? Tipo, os caras quase saindo na porrada e tal, e a treta, pô, moleque, a treta tava durando um papo de uns 3 a 5 minutos, a treta só rolando, tá ligado? E aí, tipo, tipo, a gente tava de fora, tipo, porra, mano, para com essa porra, o tempo tá rolando, mano, a gente quer jogar e tal. Aí o moleque tava fumando assim, moleque, a mulher quietinho, tá ligado? Tipo, você tava lá, quietinho na dele, assim e tal, só observando. Aí, tipo, porra, não, cara, para com essa treta e tal, tiramos o maluco da quadra e tal, isso aqui, os malucos voltaram, criaram onde a briga e tal. Aí a gente meio que desistiu, a gente sentou assim no, na arquibancadinha, daqui a pouco a gente só ouve o maluco, porra. Aí o maluco manda assim: caraca, essa treta tá tão escrota que eu vou fumar no meio da quadra. Pegou, levantou. Do nada. Porra. Do nada, velho. Do nada. Que é isso que a gente faz, cara. É isso que se faz, né? Mano. Aí ele, não, esse futebol tá tão escroto que eu vou fumar no meio da quadra. Aí ele levantou, maluco, no meio da treta. O moleque saiu estilo Bruce Lee ali, desviando dos caras e tal. Aí se foi lá no meio do circulozinho central, sentou e começou a fumar. Não, mas calma lá. No meio do círculo. Existe uma... calma lá. Existe uma parte dessa narrativa visual, mental que eu tô tentando fazer aqui. O cara tava no meio, tá rolando a treta. Ele passou pela treta. Ele passou pela treta. Tipo, a treta tava quase no meio da quadra, tá ligado? Rolando. E o maluco entrou pelo portãozinho, que fica bem exatamente no meio da quadra. Atravessou todo mundo que tava rolando a treta, que ele conhecia geral. Então ele foi, tipo assim, desviando dos caras, separando assim e tal. Chegou no meio da quadra, exatamente no meio da quadra da marca, ele sentou e começou a fumar. O cara... Nossa, meus parabéns, cara. Os parabéns a esse cara. O cara pra fumar um beck, o cara foge de treta, o cara dá triplo mortal carpado, né, cara? E o mais interessante é o raciocínio, né? No meio da quadra. Porque não podia ser em outro lugar, né? Tem um lugar específico da concentração, né? Não, o pior foi a nossa reação, tipo, a gente tava na arquibancada, a gente ouviu o moleque falando, caralho, tipo, nada a ver, né, que tu levanta, viu o moleque levanta e vai andando. Tipo, a gente se escangalhou de rir, tá ligado? E a gente rindo pra caramba lá de fora, daqui a pouco os moleques olharam pra gente, a gente tava rindo, eles perceberam o moleque, a entidade ali no meio da quadra, ligado, fumando. Tipo, cara, eu acho que na verdade ele é Jesus, cara, ele parou a briga. Ele parou a briga. Você entendeu? Aí, tipo, geral olhou assim, tipo, não, qual é, que é isso, velho? Aí ele virou... Ah, pô, vocês estão de sacanagem, essa pelada tá feia pra caralho, um quer dar tapa na cara do outro, eu vou fumar aqui. Então ele continuou fumando. Vou fumar. Aí depois os moleques lá, depois disso, tá ligado? Eles pararam a briga e voltou a pelada, tá ligado? Mas esse moleque, pra gente, virou o mito do vou fumar no meio da quadra. Seria muito louco se ele continuasse a pelada, ele continuasse no meio da quadra fumando, tá ligado? Galera jogando ele lá no meio. E tá o jogo, né? Na mesma quadra, tá ligado? Que a gente começou a jogar e tipo... De vez em quando ficam os skatistas na quadra andando, tipo assim, skatista não, os caras que querem aprender a andar de skate, tá ligado? Que não são skatistas. Aí eles ficam tentando mandar um óleo no meio da quadra, isso e tal. Aí esse dia a gente chegou pra jogar e a gente avisou, cara, a gente vai jogar e tal. A quadra, tipo, é pra futsal, não é pra andar de skate, tá ligado? E pior, perto dele tem uma pista de skate. Pertinho mesmo, só subir a rua. Aí os malucos, não, beleza, os malucos em volta da quadra, eles continuaram. Tipo assim, na linha, tá ligado? Na linha de que saiu a bola, eles ficaram andando de skate em volta. O amigo meu. Puta da vida, chegou assim, ele ia marcar um gol, cara. Ele virou. Moleque, tipo assim, imagina o gol na tua frente. O moleque virou quase 90 graus e chutou em cima do maluco que tava dando de skate, o maluco tomou mó capote. Ah, mas tem. Eu acho que assim, se fosse o Reasco, você sabe que ele realmente tentou acertar o gol. Mas... Mas tudo bem, papo de futebol é pro prorrogação, não é pro Gasp. No Gasp a gente fala de outra coisa, mas antes a gente tem que falar dos comentários. Então, para nossa querida sessão desse momento mágico e maravilhoso, que é os comentários do nosso querido guest. Tivemos alguns comentários, vários comentários da mesma pessoa, mas não importa, tivemos comentários. A gente pede comentários, vocês comentaram e a gente fica feliz com isso. Se você quiser comentar, como é que você faz? Entra no site do MD, que é o que tem por enquanto. Tá lá no site do MD, faz um comentário, todos os links estão ali no post, tem o e-mail do MD, tem Twitter do MD, tem nossos Twitters pessoais pra você entrar em contato com a gente, Devilásio, o site Devilásio, comente no site Devilásio também, né? Comente no Eu Opinando, né? Ajuda. Ajuda. Ajuda. Pô, dar um grau lá. É porque ele tá aí por isso, né? Senão, se não fosse por isso, eu acho que ele nem passaria aqui. Com certeza. Pô, que é isso, você acha? Tô chamando de mercenário, que é isso, cara. Tô chamando, sim, seu Firmino. Chamou ele de Mario Götze do podcast. É, mano, o Mario Götze da... Mario Cast. Bem, comentários. Crive, lê os comentários. Vou ler o comentário do Gasp Show 5, Fracasso de Bilheteria. O primeiro comentário é o seguinte: quando eu usava meu aparelho, consegui dar um nó nele com o fio dental. Faço sempre. E o cara também mandou o caso do vídeo referente à música que foi mencionada no último Gasp Show, que é a música do Bruno Marrone, Eu Dormi na Praça. Se vocês querem ver essa música cantada ao vivo e a cores, e a sons, você pode escutar o Prorrogação 49, o Prorrogação Está Ficando Gordo, que essa música é cantada, digamos, um acústico, assim, por Lucas Dantas. É o e aliás, eu esqueci de mencionar, mas esse comentário é de um Lucas também, que não é o Lucas Dantas, creio eu, né? É, acho que é Lucas César pelo e-mail do comentário, mas tudo bem. É verdade, fiz um Unplugged Bruno Marrone, tá ligado? É, ficou legal, continua, claro. Vamos lá, o próximo comentário do Rafael HQ. Novo formato, me parece que certas coisas nunca mudam. Tipo, o Lucas continua sendo arrogante pra caralho. Normal. Só, posso, rapidão, posso repetir essa frase? Tipo, o Lucas continua sendo arrogante pra caralho. Mais uma vez, o Lucas continua sendo arrogante pra caralho. Vamos continuar. Mas brincadeira à parte... Ah, por que falou isso, cara? Estou gostando bastante desse novo esquema de podcast de vocês. Sobre a questão do filme de Naruto ter saído quase que só dublado, a culpa não foi da PlayArt. O que acontece é que ela manda para os cinemas a versão dublada e legendada. Aí o cinema que decide como vai exibir. E apesar da PlayArt ter dado um toque de que o pessoal preferia ver legendado, mas eles ignoraram, pensaram que é desenho para criança, então dublado, pois a pirralhada não sabe ler mesmo. Era só isso que eu tinha que dizer. Continue com bom trabalho e boa sorte. Alguém quer fazer uns comentários relacionados a isso? A pirralhada não sabe ler mesmo. mas a questão é da PlayArt? É da PlayArt mesmo ou é do cinema? Acho que eu é não do sei. Isso não dá pra saber. Eu acho que é dos dois, não. Eu não sei. Eu não talvez sei. Seja dos dois. Talvez seja dos dois. Mas eu acho que é do cinema. Eu acho que eu realmente também, é o cinema que define. Eu acho que é do cinema também, igual o Evilado pelo Eu tenho a impressão que eles têm as duas opções, né? O cinema pode passar legendado ou dublado. Ele que escolhe, né? É. Sim. Eu tenho essa visão, sabe? Não só que, por exemplo, isso. Tem um cinema aqui próximo que só passa filmes. O cinema é grande e ele só passa. Todos os filmes são legendados, inclusive animações, entendeu? Ah. Então, eu só não acredito que a PlayArt deu esse toque pro cinema, cara. E tipo, legendado é melhor. O pessoal prefere. Eu acho isso meio difícil. Eu não sei se eles precisam dar um toque. Eu acho que, sei lá, quando vai lançar, os fãs já devem. Meu, já dá pra ter uma noção, tá ligado? Mas acho que o cara do cinema, ele acha que realmente dublado vai mais gente, porque. Não só animação, cara. Infelizmente, filme dublado vai mais gente. E talvez vá, isso que é verdade, talvez vá. Não, então, vai, assim, é foda. No geral nisso. Vai. No geral vai mesmo. Eu fui no cinema essa quinta-feira, feriado, no cinema e. Cara, acabei indo à sessão dublada, né? Porque, bem, o que você não faz por uma buceta, tinha, né? O que você não faz por uma buceta? E, cara, a sessão dublada, eu assisti esse filme duas vezes. Duas razões diferentes. Eu fui nas filme? Não, eu fui Cidade de Papel. Uma bosta. Por que você quis ver esse filme? Não. Eu não quis. Ah, tá, você não quis. Tá, vamos continuar aqui. Continua. Próximo comentário é do Fernando Lopes, conhecido Fernando Lopes aí. É. Apesar de ter achado uma ideia ruim de terem começado o Gasp e matado o Itmash Dai, ninguém disse isso, viu? Você está afirmando isso. Ele está afirmando isso. Ninguém falou assim, matamos o Itmash Dai. Ninguém falou isso. Eu posso fazer um esclarecimento, assim, pra aproveitar, né? Aproveitar que ele deu a brecha. Assim, a gente matou o AMD porque o site não vai existir mais, mas os comentários anime, mangá, essas coisas continuam, entendeu? Eles ainda vão existir. Nesse cast, inclusive, vai ter. E o Evilásio... Quase todos os casts estão tendo anime, né? É, tipo, por exemplo, Evilásio, pô, tá aí, eu por causa disso também, entendeu? Então... Olha o pessoal me culpando. Olha, já coloca mais um na reta, né? Vai aproveitar. Uhum. Mas tipo, não matou bem assim. Só mudou o foco, né? E o projeto inteiro. Só deu umas porradas. Sim, cara. Cara, eu acho que, tipo assim, pela regularidade agora que tem no Gasp, a gente fala mais, a gente falava antes, pela falta de regularidade que a gente tinha. Agora a gente fala muito mais de anime, né? É porque, sim, na verdade, antes a gente falava de um... Normalmente a gente falava de um assunto em específico, né? A gente falava de um anime ou então de um... Um mangá específico, né? Era mais ou menos isso. É, e era chato pra caralho, porque os caras nagnos o cara, né? Que bom, legal, né? Hunter foda, perdia de cor. É, Shigatsu. Nossa. Não, né? Ai. Vamos continuar aqui. Eu tenho que agradecê-los, pois parei de ver animes e ler mangás. Nem Berserk Vagabond, o que eu acho geniais, não tenho mais paciência pra ler. Se vocês não mudassem, eu teria um podcast a menos pra escutar. Mas eu ainda acho que o Gasp é menos fluido que o Prorroga, apesar de serem basicamente os mesmos participantes. Olha só, veja bem. Sobre o Uncharted, eu sempre achei uma franquia bem mais ou menos. Nunca me diverti jogando e achei a história meio meh. Acredito que os games não necessitam de adaptações. Os jogos com boas histórias têm uma narrativa muito distinta dos demais, e acredito que não ficaria bom em filmes, por exemplo, Halo e Mass Effect. Mas a maior parte das histórias do universo em questão é passada através de notas e arquivos encontrados durante o jogo. Não imagino um jeito de passar informação para a tela do cinema sem parecer um diálogo expositivo. Ele continua aqui, terminando, no caso, falando sobre a minha recomendação do Melhores e Piores. O canal Mais 5 Minutos é do caralho, apesar de se divergir das opiniões que eles têm sobre o assunto. Esse vídeo, 50 times maiores que o Chelsea e times ricos não são times grandes, são de longe os melhores. Alguém quer comentar sobre os jogos, no caso? Cara, sobre jogos ou sobre o comentário? Eu tenho dois comentários. Fala os dois, Andrew Lasser. Um é: Berserk tá de volta, hein? Não sei até quando, mas tá de volta. Mais 40 páginas de cenário e 2 linhas de história. Ele precisa de dinheiro pra comprar as bonequinhas de Idolmaster dele, cara. É. E sobre os filmes, cara, eu só queria dizer, tipo, eu meio que concordo e meio que discordo, porque Halo, que ele citou, tem um live action bem legal, cara. Então, é verdade. Existem casos bons, mas geralmente eu acho que é assim. Eu acho que é assim, aquela coisa, é muito comum você ter filmes ruins de jogos, mas eu acho que, tipo assim, mano, a questão é assim, adaptação, sabe? Tem como o cara fazer coisas boas e tem como os caras fazerem coisas ruins. Normalmente pessoas fazem coisas ruins, entendeu? Mas eu não acho que, tipo, tem essa coisa: ah, isso é inadaptável, digamos. Não sei se existe essa palavra. Eu acho. Todo mundo falava isso, por exemplo, Senhor dos Anéis: ah, não tem como adaptar. E tem mais 3 bons filmes, sabe? Eu acho que tiver a primeira adaptação de jogo que bombar, velho, deve ser um monte de adaptação cara, de jogo. Eu acho, por exemplo, Uncharted é um filme muito mais fácil de adaptar que, por exemplo, um filme do não do Homem-Aranha, mas talvez do Homem-Aranha, ou tal, do Super-Homem, principalmente. Muito mais difícil o filme do Super-Homem do que um filme, por exemplo, do Uncharted, no caso. Mas você tem várias histórias em quadrinhos. Meu, sério, Vingador mesmo, cara, se você pensar cinema, Vingadores, cara, não faz muito sentido não os dois estarem juntos, tá ligado? E tá ali, eu não gosto do filme, mas tipo, tá ali, tá funcionando, sabe? Tá dando bilheteria e tal. A única dificuldade, vocês mesmos já comentaram, que ainda não surgiu aquela parada que fez certo. E também não tem o respeito devido, né? Como se fosse uma mídia menor, principalmente pros cineastas aí. Não sendo live action, eu acho que Warcraft pode ser esse filme. Cara, mas o Detona Ralph não é meio que um filme de jogo? Ah, mas não é. Não tem nada a ver com... Mas é uma adaptação... Tem a ver, mas não é uma adaptação de jogo, sabe? É só exatamente. Mas olha só, tipo assim, se a gente estiver falando de animação, cara, tipo, vira e mexe a DC, solta algumas animações bem legais que tem por aí, tá ligado? O próprio o Dark Knight é uma boa animação, tá ligado? Uma boa adaptação. Só que, tipo assim... Normalmente Hollywood só leva a sério que é live action. Não, e pega, por exemplo, um Metal Gear. Mas... corta o gameplay, já tem um filme ali, mano. Metal Gear tem 4 horas. Vocês não acham que Warcraft pode ser esse filme, não? Não sei, porque eu não conheço nada de Warcraft. Eu não conheço nada de Warcraft, cara. Eu não sei, eu tô começando a botar fé nesse filme. É porque é um filme que tá com baixo orçamento, tá ligado? O diretor ainda é uma aposta, ele fez um bom filme. É o diretor do Lunar, o filho do David Bowie, né? Sim. Que é, no caso, o diretor. E, assim, ele é uma aposta, ó. Pode a diferença que é que ele bom. É feito pela própria Blizzard, o filme. Meio que tá sendo feito pela própria Blizzard. Ah, mas eu não sei se isso garante alguma coisa, a gente. Mas, cara, pelo que mostraram... A Sony tá fazendo Uncharted, parece foda. A Sony tá fazendo Uncharted, mas aí a Sony faz um monte de coisa, né? É, não, mas é isso que eu tô falando, tipo... A Blizzard não tem a companhia de cinema, né? O grupo de cinema... Não, o grupo de jogos da Sony que tá fazendo Uncharted. Eu não sei se isso garante, tá ligado? Porque do mesmo jeito, tipo assim... É, pensando como advogado do diabo. Ah, beleza, a Sony faz uma porrada de coisas, tá ligado? Mas isso também dá know-how pra ela fazer alguns putas filmes, tá ligado? Isso também tem esse contrário. Bem. Não, mas. Acho que a gente tá se alongando. Estamos alongando. Segue o bonde, Craig. Ó, tem aqui, ó. Denis Dantas de Souza. Não é meu parente. Seu primo aí, Lucas. Não é meu parente. Eu acho. Tem muitos filmes que não seria bom adaptar pro cinema. Porém, que tal criar e adaptar algum jogo X para um filme? Tipo Dark Souls, seria algo muito bizarro e trash, mas poderia ganhar uma fama legal. Tem filme do Justiceiro muito foda, com um cara parecido com o Reginaldo Rossi. Nunca entendi porque tentaram fazer outro filme do Justiceiro só pra arriscar essa droga. Pô, eu não lembro desse filme do Justiceiro foda com o Reginaldo Rossi. Eu não sei também, cara. Mas melhor filme do Justiceiro é com o Dolph Lundgren. Esse se é tivesse o Reginaldo Rossi aí, sinceramente. Cara, acho que eu nunca vi um filme do Justiceiro, cara, mas seria da hora se fosse Reginaldo Rossi. O Reginaldo Rossi morreu? Morreu, não morreu? Morreu. Foi recente, não recente? Vovando. Ah, verdade. Porra, foi mal, confundi. Tinha certeza que a gente tinha morrido, mas de boa, vou continuar aqui. Eu não acho que o Homem-Aranha precisa de uma franquia de filmes na Marvel. Eles poderiam simplesmente contar a história toda dele com um personagem secundário nos próximos filmes da Marvel. A gente gosta dos personagens secundários, vi de Itachi, Yoda, etc. Aí quando o personagem completar maioridade ganha um filme. Não sei. É que é foda, tipo você pensar que, por exemplo, Homem-Aranha talvez seja uma das maiores franquias da Marvel e ele ser secundário, sabe? No filme de ser o Homem de Ferro principal, sabe? Nem eu tenho que pensar isso. Cara, o problema no cinema não é a Marvel. É que o Homem-Aranha, ele não é da Marvel. Não é da Disney, é da Sony que tem parceria. A Sony quer lançar o filme, cara. Não adianta. Assim. Mas os fãs também querem o filme. Manda o filme do Homem-Aranha. Ponto. Assim, né? É, Let's make money. Cara. Ah, não tem. Porra, desculpa, mas, cara, mas tem 6 filmes do Homem-Aranha aí pra você assistir. Não, quer dizer 5, né? No caso. Só 2 que valem a pena. 3 são também. Tem o quê? Um que vale a pena? Porra. 2 que vale a pena. Então, né? dois são legais. Que é esse, cara. Pode também ter aí o Mercado Negro, o Homem-Aranha Turco contra o Capitão América. Também tem esses filmes. É, mas aí ele tem o Homem-Aranha Japonês, porra. Eu disse Turco. Homem-Aranha Japonês é louco, agora aqui pra continuar, a gente tem um comentário bem mais breve do Smolders, né, que sempre marca presença aqui, que é: sou fã de boas histórias com E, viu, hipsteragem aí. Ah. Mas tenho um carinho especial pela DC, vou assistir Eve no Jikan, baixei faz um tempo, mas nunca dei uma olhada, a maioria dos otakus brasileiros só compram mangá e olhe lá. O Smolders, ele tem um grande dom pra escrever, né? Ele consegue realmente resumir uma ideia inteira em 3 linhas, ele conseguiu, cara. Mas é... Eve no Jikan, foda. Veja que é muito foda. É isso, né? É. Que a gente teve os comentários? Então, bora pra nossa pauta principal. Tem que ir, né? E o pior, que a música é muito música do Braincast, cara. Mas tudo bem. Primeira notícia que a gente tem. Tá rolando Comic Con. A gente não vai comentar muito aqui, porque a gente teve uma má experiência comentando de grandes eventos. Mas depois que acabar todas as coisas da Comic Con, a gente faz um wrap-up pra todo mundo ficar feliz, coisas realmente interessantes e tal. Mas, até o momento, o que teve de mais importante de anúncio foi a atriz que fará a Tia May no Homem-Aranha. Foi anunciado nessa Comic Con que Marisa Tomei... É Marisa Tomei, é normal, né? O nome é Marisa Tomei. Nome de pessoa normal, vai que tem uma pronúncia diferente. Então, ela é portuguesa, né? Marisa Tomei. É atriz portuguesa. É. E, cara, ela vai fazer a Tia May. Mas, caso você jogue no Google, vamos supor, se eu coloco no Google, cara, Marisa Tomei, o que será que aparece? Olha essa imagem aí que eu mandei, na moral, velho. É tipo uma Tia May stripper, cara, é tipo isso. Pra quem não sabe, ela fez aquele filme Western, né? Como é que ficou? O Lutador aqui no Brasil, né? E, cara, assim, ela é uma Tia May muito da boa, viu? Puta merda, cara. Porra, ela é uma Tia May. Não, é até umas tetinhas da hora, mano. Não, mas é, mano, eu quero comer essa Tia May, velho. Cara, eu queria ser o Tio Ben, né? Mano, seria muito fácil. Não me importa de ter morrido, né? Não me importa, velho. Nossa, agora olha cê, só. Agora você sabe porque o Peter chorava tanto, né, mano? É certeza que ele sofria bullying porque os caras falaram: nossa, cara, sua tia é muito gostosa. Nossa, como. E o pau na sua tia. Quem tirar vai ser proclamado Rei Arthur, mano. Porra, essa nova franquia do Homem-Aranha aí vai ter uma parte que nunca foi contada antes, que foi os pretendentes da Tia May depois que o Tio Ben morreu, né? Porque... Agora todo mundo vai entender porque a Tia May é atacada, não tem nada a ver com Homem-Aranha. Podia ser, ter uma continuação do filme spin-off chamado Tia May e seus dois maridos. Podia fazer um filme da Tia May, cara. Olha que coisa. Tia May usando seus superpoderes, né, velho? Porra. Tia May e a chave de buceta, né, mano? Ataque especial dela. Nunca Hollywood chegou tão perto do filme de pornô, né, velho? Cara, me diz. Essa decisão não faz o menor sentido, cara. Quer dizer, faz sentido. Assim, só uma pergunta, no caso. Acho que você ia falar isso, Lucas, porque assim, eu não sou de acompanhar quadrinho. Mas assim, na minha concepção, a Tia May é uma velha. E ela é realmente uma velha. Ela é uma senhorinha. É uma senhorinha, 70 anos. Ela não é a Marisa Tomei, né? Nunca. Não, de forma alguma, cara. Cara, nem nos flashbacks, se pá, ela é uma Tia May assim, cara. Mano, foi só pelos FAPs, velho, essa daí. Se não me engano, cara, só teve uma série há muito tempo atrás da Tia May com a mãe do Peter, que era, aí sim, era a Tia May jovem, mas só isso, cara. Não, mas mesmo essa, se eu lembro bem, ela não era ultra... Não. Agressiva. Não era a Tia May com sex appeal, né? Não era a Tia May, puta, mas, cara, sinceramente, isso não quer dizer nada, sabe? Os caras podem fazer uma super maquiagem e ser uma Tia May broxante, como deve ser. Eu pensei na piada muito ruim agora, como deve cara. Ser. É o que deve acontecer, tipo... Cara, mas é assim... Ela é uma boa atriz, cara, é uma boa atriz. Ela é uma boa atriz, é tipo... Se não virar uma parada sexual com a Tia May, tá ótimo, sabe? Eles podem fazer uma boa maquiagem e tal. É PG-13, cara, é PG-13. Ah, cara. PG-13 tem Scarlett Johansson, mas tudo bem. Cara, sim. PG-13, mano. Mas essa mina aí, velho, ela se inclina no balcão, velho. Nossa. Nossa, eu tô vendo as fotos aqui, velho, realmente... Não, puta merda, mano. Você é louco, mano. Inclusive até criaram o termo, TILF, né, velho? Exatamente. Não, mano. Tia May é um de light funk, né, mano? Caralho. Mano, eu tô olhando essas fotos aqui, velho. Eu tô consternado. Ninguém tá acreditando, velho. Porque a gente vai ter um surreal, tipo, imaginar. Você olha pra ela, mano, ela não parece que tem 50 anos. Ela tem 50 anos, mas não parece, velho. Não sei se ela tem 64, a mesma idade do Robert Downey Jr., cara. Tá, e o Robert Downey Jr. traçaria essa daí fácil. Nossa, meu Deus, cara. Nossa, cara. O que a gente tem certeza não, é. Não, vamos entrar no mérito de atores e famosos que parecem não ter a idade, senão a gente fica interna, né? É tipo aquela mina lá que é do jogo do Last of Us lá. Mas, cara, mas só abre um parênteses aqui. Eu só falo uma coisa: Avril então, Lavigne. Só abre um parênteses. Sabe aqueles atores mirim, sabe? Tipo o menino do Sexto Sentido, sabe? Até o próprio Macaulay Culkin. Sim. Tipo, a impressão que, tipo assim, você vê eles crianças e acha que eles são super talentosos, sabe? Só que, tipo assim, eles viram adultos, viram que eles são crianças adultos, mano. Sabe, cara, o cara é uma criança ainda, tipo, com 30 anos de idade, cara. É bizarro isso, mano. É virar uma criançada do mundo. Pelo menos eu acho. Ah, a impressão que dá, tipo, o maluco tem 18 anos, tá interpretando um moleque de 9, tá ligado? É, mas a maior parte desses papéis, assim, de... Por exemplo, esses filmes de adolescentes, esses caras do high school, são malucos de 20 anos, velho. Ano 20 porrada, é verdade. É, então, se parar pra pensar nisso, mano... Mano, é louco, cara. É muito estranho, velho. Mas é, não vamos continuar disso aí... O resumo é, tinha meia gostosa agora. Essa aqui é a parada. Então bora pra próxima. Agora tem um motivo pra ir ver o filme. Pra próxima, nossa próxima notícia, a gente tem mais uma morte. Cara, quantos guests a gente tem que tem a morte de alguém? Mais na metade, não cara. Não sei, velho. Tem um que tem a morte da irmã da minha professora, né? É um combo esse daí, que tem a morte da irmã da sua professora e do nosso querido Drácula, né? Então, sim. Christopher Lee. Então aí, você já veja bem como estão as coisas, né? A gente teve a Angélica quase morrendo. Angélica virou uma verdade. Olha só, a morte. Angélica vira uma estrela, que é o Gasp Show número 2. Número 2. Olha só, o Crave atenta aí nos números, até porque tem pouco. É claro, tem 7, né, mano? Não, tem 6, na verdade, vai fazer ser o 6º. Esse vai ser na verdade, vai ter 7 com esse, que o primeiro é 00. Ah, é verdade, tá certo. Olha só, você tava acertando no começo e corrigiu pra errar. Coisa. Mas ó. Como assim você corrige pra errar? Bizarro. Ele corrigiu o que ele tava falando pra falar errado. Essa que é a parada, corrigiu pra errar. É. Morreu o presidente da Nintendo. E aí? Morreu só aquela coisa, cara. Tipo assim, sinceramente, o pessoal fez um puto estardalhaço, não significa nada. Pelo menos eu acho assim. Eu não tinha nenhuma identificação com ele, porque ele não é o Koji Kondo, ele não é, sei lá, o. Cogênio. Como é que eu chamo? Não, ele não é os caras que fizeram os jogos da Nintendo, trilha sonora, sabe? Ele não é nada disso. Ele só é o cara que representa a Nintendo. Né? E assim... Ele é só o cara que representa a Nintendo, isso é ótimo. Então, mas o Evilásio, entenda uma coisa. Internamente, tipo assim, cara. Assim, talvez pra você como... Mas assim, mas... Geral, mas internamente é uma, pra empresa, é uma desestruturação completa, cara. Não, o cara fez isso o GameCube, mas... que não vendia nada. Vendia 40% a mais só com ele virando presidente. Então, mas uma coisa, Evilásio, eu entendo que é importante pra caramba a empresa, mas pra gente não representa nada. Eu não vejo ele, tipo, fala, nossa, puta fãs, cara que mudou a minha infância. Pra fãs não, da empresa, é muito triste, cara. Eu tô triste, assim, realmente, assim. O Iwata era a imagem da empresa desde que ele virou presidente. E apesar de ele não ser o desenvolvedor, apesar que ele já trabalhou com desenvolvedor, ele trabalhou ajudando em vários jogos, cara. Ele ajudou o Zelda, ajudou no desenvolvimento de Zelda, ajudou no desenvolvimento de, sei lá, do Star Fox. Ele sempre trabalha junto com o Miyamoto. Ele pode não ser o desenvolvedor, mas ele ajuda na parte criativa, cara. Mano, mas como é que eu posso explicar isso? O quão realmente é um malefício o cara ter morrido? Porque a Nintendo, ela vem numa sequência de decisões ruins. Sabe, a E3 foi mais uma delas. Eu discordo. Não, o Lucas falou certíssimo. Eu discordo plenamente. Eu acho que assim, a única coisa tem que eles acertaram. Você é muito nintendista pra pagar pau pra Nintendo agora, mas não é possível. Eu acho que não sei, a única coisa. Eu vi vários sites de jogos aí falando sobre a E3 e concordam comigo que não é bem por aí. Cara, não cara, é bem não, por aí. Olha só, falando sério. Parte de mercado, a Nintendo tá se afundando, cara, então não tem muito que você... Não, de fato, o Wii U tá sendo uma não, péssima estratégia que, de mercado. Tanto que mas, não é. Em compensação, pelo menos na parte portátil, que agora que ela vai investir mais, ela é líder de mercado há muito, muito tempo. E vocês não têm ideia de quanto dinheiro ela faz com isso. Sim, ela faz uma tonelada de dinheiro. Eu mas tenho o 3DS, eu acho muito bom, mas eles estão esquecendo o console dele. Não tem como falar que isso é legal. Eles estão tipo falando, não tem mais no jogo. A gente vai fazer jogo que parece que é um jogo de 2006. E é isso, a gente pouco se fode, não tem plataforma online direito pra vocês jogarem. É isso, sabe? cara, tipo, não falou nem isso. Ficaram no tempo, sabe? Não, pra mim eles anunciaram a desistência, tá? Tipo, não dá pra competir mais no console. Pra mim eu entendo e faz isso. Não, eu compreendo que você fale do 3DS, mas, cara, isso não representa 100%, sabe? Pô, tá legal porque tem o 3DS. Não. Ah, mas é que nem você pegar uma montadora de carro que você vai falar, porra, a Honda tá bem pra caralho, velho. Porra, todos os últimos carros deles estão sendo cotados mal pra caralho, que são ruins, tá ligado? É tipo, ah, beleza, vende muito bem, legal, tá bem no mercado, mas... Não, mas é aquela coisa, o 3DS é um bom console. É excelente. Portátil, ele não tem concorrência, ele é bom mesmo. Mas assim, eu não acho que uma empresa que, tipo, tem um portátil que eu acho secundário, na minha opinião, desculpa, vende, eu acho secundário, no caso, o caso portátil, mas assim, não tem como você pegar uma empresa que desistiu de um console, que não vendeu nada, que ela praticamente não produz jogos, e quando produz jogos, tirando alguns jogos do Mario e talvez um possível Zelda aí, que ela praticamente nem comentou na E3, e ela esqueceu do console, isso se torna. Parece legal, sabe? Isso parece legal. Não, cara, pra mim não parece legal, sei, sabe? Eu acho que é uma estratégia completamente diferente. Depende muito de questão metodológica, sim, e de quem compra console, por que compra console. Por exemplo, muita gente falou mal do Wii U, bastante, principalmente no começo da geração. Do Wii U não, do Wii. No começo da geração passada. Mas, feito uma pesquisa e no geral, o que sabia era o seguinte: geralmente a pessoa podia não ter o Wii como console principal, mas quase todo mundo tinha o Wii e outro console. É muito, mas eu acho que é um aspecto então, totalmente assim, diferente. Ele foi o mais vendido, vendeu 100 milhões de cópias o Wii, certo? Certo. O Wii U, de fato, foi um erro de mercado, mas tipo, ela errou. Acontece. O Xbox, o primeiro Xbox, cara, foi um erro de mercado. Mas, cara, quantas vezes eles vão errar, cara? Eu não acho que isso ainda é o que vocês estão pensando. Eu acho que ela percebeu o erro e tá tentando mudar a direção dela. Eu acho que é isso que ela tá fazendo. A minha questão com a Nintendo é o seguinte. Comparação com o Xbox, primeiro que tu falou. Primeiro que o Xbox One não é erro de mercado. O primeiro Xbox. Ele não é erro de mercado. A Microsoft, ela tinha que entrar no mercado. Entendeu? Tipo, ponto. Ela queria entrar no mercado. Então, pra ela, o Xbox primeiro, não importava o quanto ia vender. Não importava ser um fracasso de mercado. Isso tem case escrito. De diretor da Microsoft falando isso. Que eles queriam entrar no mercado, não importa a fatia que eles pegassem no início. Sim. Esse é o ponto. A Nintendo, hoje em dia, não. Eles estão com cada vez menos fatia de mercado de console, que é o que vende de videogame. Estão falando de videogame, estão falando de mobile, estão falando de videogame, tá ligado? E nesse quesito, tipo, não tem o que fazer. E nesse quesito, a gente tá falando de 10, 15 anos, de eles terem perdido. Porra, 80% do mercado que era da Nintendo, cara. Isso é complicado. Mas assim, eu não vejo uma discussão muito longa sobre isso, cara. Eu vejo o Wii U como um tiro no escuro que deu certo. Porque assim, ele ganhou pela inovação. Ele ganhou pela inovação. Mas ele teve pouco. Tirando os jogos do Mario, ele teve pouquíssimos jogos third party. Só os jogos da Nintendo vendiam, e nem tanto, só o Mario. Mario vendeu, sei lá, Mario Kart vendeu 30 milhões de cópias. Agora o Zelda não é um. Zelda vende o quê? 4 milhões de cópias, 5 é um número alto, mas não é um número absurdo. E só vende os jogos da Nintendo. Eu acho que o Wii, ele. Eu entendo a importância dele, entendo que ele vendeu muito, mas assim, tudo bem, é isso. Você compra um console da Nintendo, depois de Super Nintendo, você compra um console da Nintendo porque você quer jogar um jogo da Nintendo. E atualmente você compra uns consoles da Sony e do Xbox e o da Microsoft porque você quer jogar jogos dessas empresas. Você pensar, o próprio mercado tá indo muito pro PC e tem muita pesquisa também falando sobre isso. Então, você me dizer que o problema é que o cara só saiu o jogo bom, que é da própria empresa, também já não tá valendo. Não acho, mas tudo bem. Acho que as pessoas compram o Xbox One e o PlayStation 4 porque elas querem jogar jogos third party também. Sei lá, eu tenho um PlayStation 3, eu tenho mais de 70 jogos nele e provavelmente uma pequena porcentagem deles é os first party, tá ligado? Tipo, é exclusivo. Que são os exclusivos, assim, são excelentes, eu amo eles de paixão, mas tipo, sei lá, e são 70 jogos. Agora, se eu tivesse um Wii U, eu não teria 70 jogos. Mas vamos voltar à discussão, assim, que é, que o, é a morte do o cara. Que isso vai impactar, a morte impactar da Nintendo. Dentro da empresa, isso vai impactar. Cara, é igual a Apple. Posso dar um exemplo, comparar com a Apple? Morreu o Jobs. Mudou completamente a forma da empresa ser regida, tá ligado? Sim, a forma com a qual eles mudam. Não, a Apple mudou completamente. Mudou. A Apple mudou 100%, tá ligado? 100% no jogo. Não, assim, 100% é óbvio que é um exagero pra deixar a frase mudou muito, também, não, mas cara. Eles começaram a Apple, nesse quesito, eles começaram a fazer coisas que o Steve Jobs não gostava. Não, ponto, cara, não gostava, mas você tem que ver que, assim, antes, a Apple era o quê? O Steve Jobs. Inovação, vamos revolucionar o mundo. Hoje é mercado, vamos focar no mercado, o que as pessoas querem, e eles vão, tipo assim, se eles veem que a tendência do mercado é tal, eles fazem por aquilo, sabe? Cara, não é também só isso, tipo, o Jobs também tinha essa veia estúpida de mercado pra caralho, tá ligado? Não, sim, mas é diferente. Não vamos entrar no mérito do Jobs, porque eu tenho ressalvas incríveis pro Jobs, que normalmente as pessoas comuns não têm, tá? Não, mas o que eu tô falando, cara, o exemplo que eu citei é pra apontar a diferença... A diferença da empresa, quando morre o Jobs, que ela muda, claramente, ela muda, a forma dela já muda, e a Nintendo... Eu acho, e geralmente isso acontece, provavelmente vai mudar, tá ligado? Não, eu concordo com isso, até porque normalmente quando uma empresa ela tem, tipo, não vou dizer que ela tem uma cara, na questão da Apple ela tinha a cara. É, mas quando ela tem uma pessoa tão enigmática e tão assim, demonstrativa na questão de comando, normalmente as ações tomadas pela empresa são as ações que tem diretamente o viés pensado pela pessoa que tá ali no comando, entendeu? Então, nesse quesito, eu concordo, plenamente. É, tanto sobre a Apple, e também acredito que a Nintendo deva mudar. E vai depender também de quem vai assumir. Sim. É, porque... Mas você assim, vai mudar pra melhor ou pra pior? Eu não sei. Cara, porque depende muito de não quem vai assumir. Não tem ideia, cara. Acabou de acontecer. Não faz ideia do que vai acontecer, esse, cara. Esse é o problema. Assim, a gente sabendo quem vai assumir, e a gente... tendo um estudo de quais são as ações do cara, qual é o pensamento melhor do cara, a gente pode começar a pensar se o próximo console da Nintendo que tá pra ser anunciado ano que vem pra ser lançado, vai ser realmente lançado, se eles vão modificar, se eles vão voltar ao modelo pra disputar com Sony e Microsoft no mercado deles, mercado aberto, se eles vão manter o mercado fechado dele de first party só pra Nintendo, tá ligado? A gente não sabe. É, eu acho que é muito relativo de realmente disso. Quem vai entrar, o que ele vai fazer, porque assim, pra Apple deu, assim, muitos podem discordar, mas deu 100% certo porque os caras cresceram absurdamente, estão faturando mais que nunca. É, pra Nintendo, pode ser que isso aconteça. Pode ser que chegue um cara que tome decisões ali, talvez que os fãs não se agradem tanto. Ah, mas a Nintendo tem que ter seu próprio console. Talvez o cara chegue e fale, ó, quer saber? Agora vai ter jogo também pra Sony. Cara, se vende... Ou talvez faça o contrário, cara. Talvez eles finalmente tomem decisões que os fãs queriam. Que os fãs queriam também. Pode ser, né? Assim, às vezes os fãs... É porque assim, mano, se lança um Mario Kart, vamos supor... Pra PlayStation, Xbox, essa porra ia vender. Se ela já vendeu muito. Ui, ah, mas isso eu acho difícil, cara. Não, é o que eu tô falando. É, eu tô. Um exemplo hipotético. Mas, cara, exercício exemplo, de imaginação, entendeu? Imaginação? Exercício de imaginação. Um Pokémon Online. Sim, é. Tipo, isso ia ser alguma coisa. Não, isso ia é. Vender, que nem. Uma coisa que já devia ser apostada há muito tempo. Exatamente, cara. E eu ia adorar, sim, eu ia achar mas, foda. Mas dentro da empresa sempre se teve essa ideia de não. Pokémon tem que ser pro portátil, tem que ser... Mas, Satoru porque... Iwata, que você tanto paga pau aí. É, mas até porque é o jogo que mais vende no portátil. Faz o quê, né, cara? Tipo... Não, é, mas, por exemplo, versões de Pokémon diferentes não se vão ter, só aquela mesma historinha, sabe? Pokémons alternativos, né? Assim, você tem muita coisa que a Nintendo não faz, que a Nintendo, assim como quase todas... Talvez assim, um Metroid decente. Um Metroid que seja um Metroid de verdade, um Star Fox que não seja da época do PlayStation 1. Contanto que, sei lá, os japoneses são extremamente fechados, a gente sabe que eles são cheios de regras, são ultra restritos, e talvez isso mude, sabe? Talvez não. Talvez sim. Japoneses, existe japoneses e japoneses, velho. Porque em comparação, a Sony faz tudo que o povo quer, né? Agora a Sony é. Amo o mundo, amo todos. Call of Duty é nóis. Então, assim, sei lá. É isso. Morreu o Satoru Iwata. É, aqui ficam nossos pêsames. É, por mais que a gente tenha falado algumas coisas assim, a gente tem que dar o devido valor ao cara, uma grande pessoa, um grande presidente, aí liderou a Nintendo por tantos anos, e a gente fica muito triste por sua morte e seu falecimento. O Craft dá parabéns, que é isso que ele faz quando alguém morre. Mas é isso. Então, bora pra próxima. Notícia nova aqui que não estava na pauta. Pornhub lança bunda mecânica controlada por realidade virtual. What? Cara. Cara, que foda. Cara, muitos se perguntaram, e esse negócio da realidade virtual? Vai dar certo? Não vai? E uma frase que todos dizem, quando a pornografia adotar a realidade virtual, isso vai pra frente, e finalmente adotou. Essa é a frase do mundo, né, cara? Quando a pornografia adotar qualquer coisa, aqui vai funcionar. Eu concordo plenamente, sabe? Tem uma mística, que dizem que isso é lenda, mas também não é lenda, tá ligado? Que toda vez que vai acontecer uma inovação na mídia de cinema, a inovação, por exemplo, tá uma disputa entre inovações, o lado que a pornografia pender é o lado que a inovação vai ser aceita. Cara, isso é sério. Sim, isso é muito sério. Mas é sempre assim, né? Essa não é a realidade do mundo, cara. O pornô rege o mundo, velho. O pornô rege o mundo, com certeza. Porra, Brazes, né? É a maior empresa do mundo, então, né? Cara, o legal é que, assim, eles usam um óculos, tipo um óculos Rift, sabe? Um óculos VR. E aí você tem uma bunda mecânica, que ela é o Twerking Boot, que cara, tem um link aí no post, cara, e tem uns vídeos promocional, aí mostra, tem a bundinha mexendo, e ela é aquecida por dentro, pra simular o interior feminino, cara. Loucura, cara, eu tô olhando essa porra, eu tô cada vez mais surpreso, velho. Parabéns. Tô mandando um fundo, velho. Esse é o mundo, cara. Cara, graças a Deus existe pornô. Mano, é o futuro, cara. É o futuro, realidade virtual adotada pela pornografia, né, cara? É o que todos queriam. Vocês são pioneiros, os caras são pioneiros, né? Os caras são foda. Ah, mano. O futuro nos dias de hoje. Agora sim eu acredito em realidade virtual, cara. Até agora eu não acreditava, não. Agora eu acredito 100%. Não, mas é verdade, cara, eu tô falando isso. Parece piada, mas é sério, gente. Tipo, é sério mesmo. É sério, a gente tá falando sério, cara. A pornografia adotou, é isso. Vai vender pra caralho, velho. Cara, uma bunda mecânica com aquecimento e tal, com óculos de realidade virtual, você bota qualquer mina ali. Mano, você é louco, tô fodendo a Tia May. Nossa, doidado. Cara, é isso, realidade virtual na pornografia. Finalmente, essa parada vai pra frente. Seguindo o bonde, falaram, pô, comentaram aí, mataram o MD, sei lá o quê. Por isso que a gente fez uma sessãozinha aqui de Season Review Pocket, não review. Que é... What? O que porra é essa? What? É uma Season Review Pocket que não tem review, entendeu? Eu não entendi nada, mas também. Eu também não. Não entendi nada. Pra quem viu o filme Dragon Ball Renascimento de Frieza, velho, o Goku explicando a nova transformação dele, é a mesma coisa. Deus Super Saiyajin, Super Saiyajin Deus. Ô, Tomás, Foi isso, cara, falou. Cara, mas Tomás, já que você puxou o Dragon Ball, nessa season tem finalmente a continuação do Dragon Ball que todo mundo queria, que, né, que é oficial, exclui o GT, Dragon Ball Super. Já tem dois episódios aí, eu assisti os dois já, e legal, cara. Tô curtindo, achei bacana. É Dragon Ball, né? É Dragon Ball, Dragon Ball. Pra quem espera muita coisa, né, também, né? É. Tipo, mano, eu espero que eles se divertirem, cara. Porrada. Pô, sabe uma coisa que eu achei muito boa, cara? Botaram na sinopse, né? O Goku vai voltar trabalhando. Tipo, no primeiro episódio ele já resolve isso. É, isso é muito bom, cara. Eu gosto, sabe o que eu mais gostei de ver o Dragon Ball Super? É que ele voltou àquela ideia original de o Dragon Ball é uma história de comédia que tem superpoderes. Isso. Cara, e os dois episódios que teve até agora, cara, é zoeira. É zoeira, é piada, é escrotidão. Caralho, o Goku, mano, você é louco, velho. O Goku é engraçado demais, cara. Tem o Vegeta. Vegeta, mano, deixando as pessoas putas. Vegeta no parque de diversões. Tipo, esse tipo de coisa. Quando você pensou isso, velho? Ah, pense que ele já dançou lambada, vai. Ele já dançou lambada. Velho, um dos episódios mais divertidos de Dragon Ball é filler, que é quando eles vão tirar a carteira de motorista. Sim, tem, inclusive sensacional. Tem o Senhor Kaiô dirigindo num dos episódios já. Dragon Ball Super, o Goku faz ele bater o carro. Olha só que coisa. Cara, eu acho que assim, eu não sei, é Dragon Ball, não tem muito o que esperar, mas eu tô gostando dessa parada realmente... Comédia, Dragon Ball é diversão, alegria. E é isso, cara. Eu acho que... Só uma coisa, é que tipo, vai demorar um pouco pra empolgar, porque eles rebutaram os dois filmes, o Batalha dos Deuses e o Renascimento de Freeza. Uhum. Então, tipo, sei lá, até o 15º episódio a gente vai ter. Já vai saber a história, sabe? Sim. Mas depois, meu, Parada dos Deuses muito loucos lá. É, tem o cachorro gordo. Deus gordo lá. É, o cachorro. Porrada nele, velho. Porra, bem que podiam resolver esse problema do Bills aparecer só pra ameaçar o pessoal, se eles não derem comida, cara. Podiam resolver isso, viu? Cara, tipo, a Bulma faz pudim gigante pra ele. Mas fora Dragon Ball, tem algum outro destaque que vocês acharam? Ah, acho que assim, essa temporada, eu tenho alguns destaques meus pessoais. Um é o do estúdio MAPPA, que eu gostei muito da ideia, que é o Shuchutora, que é basicamente um anime de monstro clássico, tá ligado? Tipo assim... E quando eu falo clássico, é realmente pegar aquele aspecto... Existe um monstro, sabe, preso por uma lança mágica. E o cara do, sabe, do templo descobre a parada e ele tem que controlar o monstro. E eles têm que destruir outros monstros, sabe? É isso. Mas ele adapta um mangá, exatamente, dos anos 80 e 90. É. Essa pegada. Isso. Não, mas duas coisas. É muito rapidão. É muito engraçado o Thor. O cara, o Thor é muito engraçado. O Thor, ele é muito engraçado. O Blanca Laranja. Tipo, é bem isso. E, tipo, eu dei uma lida no mangá faz um tempo já. E eles estão adaptando muito bem. Muito bem mesmo. Não vai contar toda a história, até porque, tipo, o Lucas falou, tem muito esse negócio, vou matar monstro. Eu acho que tem uma pegada muito episódica também, alguns capítulos. É clássica, né? De anime antigo, né? Bom, cara, eu não sei. Se eu não me engano, vão ser, na verdade, 39 episódios. Será que não dá pra contar tudo, não? Mano, são mais de 30 volumes, se eu não me engano. Acho que é mais difícil. Não sei. Então, eles vão cortar. Tem o Prison School. Não, pode continuar aí. Só que, podia parar. Só queria falar que tem o Prison School, que é a adaptação daquele do mangaka que fez o Beyond the Devil's Blues, né? Que é o mangá, uma bosta. Não, na moral, eu não sei como o cara que fez Beyond the Devil's Blues fez Prison School. Ele já contou isso em entrevista. Não, porque eu já dei uma lida em Prison School. E não entra na minha cabeça que foi o mesmo cara que dele. Não, é porque, tipo, a história, tipo, é totalmente diferente, é putaria completa. E até o desenho, tipo, parece que... Porque a história, tipo, é muito ruim, ele foi obrigado, tipo, a desenhar uma bosta, tá ligado? Ô, Tomás, ele já respondeu isso em entrevista. Ele falou, eu fiz um mangá, que era o meu sonho pra fazer um mangá, e eu fui cancelado sem um motivo. E ele falou, e eu precisava de dinheiro. Hoje eu faço um mangá que me dá dinheiro. Quando eu acabar ele, eu pretendo voltar a fazer o que eu quero. É isso. Ele fala, eu faço Prison School porque dá dinheiro, ponto. E dá dinheiro pra cacete. Isso diz muito sobre o que o pessoal gosta de hoje, né? Sim, os japoneses, mano. Ele, e ele é um dos mangás mais vendidos hoje em dia do Japão. Então, tipo... com anime ainda, velho. Não, cara, você não tem ideia. Anime 8 ainda, cara. Anime 8. Parabéns. Ganhou o prêmio, cara. Como assim, cara? É melhor mangá. Ganhou o Kodansha Awards lá. Ganhou o Kodansha, é. Melhor, melhor putaria do ano. Fez um escuro. Melhor cara, tem. Nessa temporada, cara, tem um guilty pleasure meu, que é o guilty pleasure mesmo, que é o working, cara. Eu adoro working, cara. Eu gosto muito de working, cara. Você curte working? Eu curto, velho. Acho mó legal, divertido, eu, assim. Eu queria, né, muito assistir, mas eu preciso ver a primeira temporada, certo? E a segunda? É, ele tem uma cara bem idiota de slice. E a segunda? Cara, tipo, a primeira e a segunda temporada não acontece praticamente nada, cara. Não, mas assim, eu gosto. Mas tem que ver. Tem mas que é ver. Legal. Dá, passa no teste do tempo, tá? Não sei, não sei, cara. Não eu lembro gosto, se é cara, legal. Tipo, faz tempo que eu vi a primeira e a segunda temporada, tipo, quando saiu, assim, acho que foi a última que foi em 2012 ou 2011, não lembro. Vocês chegaram e a ver aquele... A coisa é meio bobo, mas... É que assim... Aquela coisa, acho que ele é muito mais interessante pra galera que é mais nova, sabe? Hoje em dia eu não sei se eu vou gostar tanto quanto eu gostei na época. Porque eu tava no colégio ainda, sabe? E tem uma parada meio, sabe? Toda, ai, não sei o que, toda rumo. Eu já tava na faculdade, já tava velho, quando eu vi, eu gosto, cara. É, eu queria começar a ver. Eu tava interessado, eu acho... talvez eu comece, não sei. Eu acho que é uma comédia muito simples e que não abura tanto do... Dessas coisinhas que o pessoal bota de fanservice em comédia hoje em dia, eles fazem uma coisa bem mais tranquila, assim, eu acho que... Ah, cara, mas até aí tem a menina que tem fobia de homem, tem Sim. a menina que cozinha com espada. Mas até isso gera uma piada muito boa lá na segunda temporada, sabe? Então, tipo, até explica, assim, sabe? Uhum. Vocês chegaram a ver o Servant Service? Não. Não. Ah, então não conta. Porque é da mesma autora, você ia falar pra não, isso. Não, não assisti. Não cheguei a ver isso aí, não. É, mas fora isso, eu queria comentar de Gangsta. Ah, Gangsta. Né? Que Gangsta é um mangá muito ruim. Cara. Que eu detesto. Eu acho ele muito ruim mesmo, em diversos aspectos, não é só um. Pura não. Uma bosta. Nossa, Tomás, que bom que eu gosto do Tomás, que geralmente quando eu acho um mangá ruim, ele concorda comigo. É... Tipo o One Punch Man. É, tipo One aquele Punch lixo merda. Escroto. É... Eu gosto. É. Tomás, calma. Calma. É, eu tô me segurando aqui, velho. Senão vai sair treta nesse podcast. A gente odeia o Punch Man. Mas Gangsta é um mangá muito ruim que ele não fala de gangues. Tá? Porque não. Não é gangue. E tem... nem sobre gangsters. É, e assim, ele é realista pra alguns personagens. Tá? É tipo, como é mesmo? Battle Royale. E tem um samurai no meio da favela, que é mudo. Que é uma favela? Samurai eu na não favela entendi é o que, louco. Que é aquela cidade, cara. Cara, a cidade mais vazia do mundo. Não tem ninguém vivendo naquela cidade, cara. Ninguém. Tipo, os personagens estão parados. É engraçado, não é isso, Avilás? Tipo assim, não tem nada, não tem gente na janela, não tem nada. Tipo, nem pra eles fazerem um desenho tosco. Eu acho que até pra isso, talvez o anime tenha melhorado. Tem uma cena exatamente da mulher falando assim: pô, mas ali tem gente passando. Não, mas a gente não anda por essa parte que tem pessoas. Era desse jeito no segundo episódio. Cara, é muito. Mas você tinha achado interessante, né, Vlad? É, eu achei. Inclusive vocês destruíram a imagem dele pra mim. Eu não sei ainda. Cara, ele tem cara desses animes de homens bonitos, cara. Não sei por que eu tô vendo aqui. Não, só não, você sabe. É... Eu acho que eu gostei sabe por causa aquele da anime do começo. Você lembra um anime que saiu, acho que uns 2 anos atrás, chamado Arcana Família? Ah, não. Eu lembro disso aí, boca, hein? Cala sua boca. Né? Não fala desse câncer, isso, cara, pelo amor de Deus. Ah, mas nessa season tem mais desses aí, Crabby. Agora é modinha, tem esses animes de caras aquele bonitos. Bikini Warriors, velho. Não. Bikini Warriors tem o nome de anime mais honesto. É honesto. Exatamente. A honestidade. É extremamente honesto, ele não te engana. É, eu gosto desses animes que são honestos. Olha só, sabe o que a gente é? Peitos bundas. É tipo os animes assim, tá ligado? É isso, cara. Eu acho interessante essa ideia. Garotas usando biquíni brigando. É isso aí, cara. Sim. Assim, eu tava vendo um pessoal falando dessa temporada e eu acho que muito provavelmente ela vai ser. Eu não sei se ela vai ser pior do que a anterior, mas eu tô meio... Alguns me surpreenderam. Um que me surpreendeu muito Sim. foi o Gate, que eu não conhecia. O Evilas falou que já conhece o mangá, né? O mangá é mais gore, né? Mais pesado. É, eu soube que o mangá é mais gore. Certo. E, assim, eu assisti esse Gate, eu vou falar pra vocês sobre o que é Gate. Imaginem, assim, o anime... Portal Gate? Portal Gate? Não, fala aí, você quer ser sobre os vizinhos. Então, calma lá. Tem coisa a ver. Mais ou menos. Olha só. O Gate, que tem a ver com o portal, inclusive, é, começa assim, tem um cara que ele fala, eu trabalho pra sustentar meu hobby, e o meu hobby é ser um otaku. Aí o cara, ele é honesto. Ele curte os bonequinhos, ele curte essas paradas todas, e ele tá indo pra uma promoção de doujinshis. Está se dirigindo a uma promoção de doujinshis. Quando, de repente, surge no meio da cidade, lá no Japão, um portal louco, um portal, um gate portal, e desse portal sai um exército de fantasia louco. Sabe? O dragão. Fantasia medieval. É, tipo, sai o universo do otaku. Eu pensei que tinha saído da bateria da mangueira. É assim. Ele fantasia, todo mundo saiu fadinhas e coisas do tipo. A bateria. Não, pensei que saiu, sei lá, a rainha da bateria sambando de fantasia. Assim. Diana Araújo, né? É, mas cara, e aí sai todo. Todo. É assim, sai um mundo de magia do otaku. E qual que é a parada do anime? Esse cara, ele vai. Ele luta contra essa galera que entra e por causa do seu heroísmo, ele entra dentro do portal para lutar no mundo de fantasia. Ele que é um otaku. Vale ressaltar, é só um exército. Então. No exército, né? Força de defesa do Japão, porque não existe exército. Aí, Evilaz, é que entra a parada. Porque quando você fala assim, um otaku que entra no mundo para lutar com o mundo de fantasia, é uma premissa que muitos animes usam, né? O otaku estando no mundo de fantasia. Mas qual que é a parada? Esse cara, ele fala, eu trabalho pra sustentar meu hobby. Ele é um tenente do exército. O cara é um tenente do exército. E ele vai ser mandado lá porque quando eles invadem, ele ajuda a combater os caras lá. E aí ele vai pra tropa de... Como é que é, Vilásio? Que tem que ir lá fazer vistoria, sei lá o que. Eles têm que entrar no campo inimigo. É. Tá ligado? E o surpreendente é que, assim, você pensa, pô, otaku, babaca e tal. Não, mas é realmente um anime sobre um exército invadindo o mundo de fantasia, cara. E até estratégias do coisa são meio realistas, porque o cara trabalhou no exército e tal, o autor. E tem um lance que eu acho que tu não falou, né? Os caras do mundo de fantasia vieram pra Terra, mas não vieram pra dançar. Como nosso querido amigo falou aí, né? Eles vieram pra matar as pessoas, literalmente. Então imagina um dragão no meio da cidade, tacando fogo geral. Não, e o mais isso legal... é muito louco. Cara, sabe o que é mais legal, assim, Tomás? É que o exército, ele dá uma surra na fantasia. Tipo, imagina, vem o dragão voando, o helicóptero dá uns tiros, fura a asa, ele cai. Ele torcida geral, o exército. Não, Tomás. Tipo, o exército inimigo vindo pra cima, é os caras jogando bomba de... É, tipo, os caras invadem o território, aí você imagina, um puta exército, uma grande cavalaria, magia, os caras passam nas minas e explode, velho. É tipo, é muito legal essa ideia de que, assim, tá, legal, você tem magia, o Azaka, metralhando os caras, entendeu? Foda-se. Foda-se. Só terminar aqui a discussão, a gente sempre fala de vários estúdios e tal, porque sempre tem aquele estúdio que você espera alguma coisa, ou que o estúdio, antigamente ele era bom e hoje ele não é mais muita coisa, que a gente tem aqui o Overload da Madhouse, né? Tô vendo aquelas fotos, tem tons de roxo. Cara, Craig, não. A cena inicial é só roxo. Craig, a cena... Sério, Craig, você não tem ideia. Eu vou pegar... deve ter no YouTube, né? Eu vou pegar no YouTube, qualquer coisa do gênero. É a cena inicial desse Overload. Cara, é só roxo. É roxo em tudo. O cenário é roxo. Cara, eles realmente têm um sério problema com roxo. Mas a premissa até que é interessante a forma com a qual ele aborda. Porque só o que é o Overload? É um cara que tá jogando um videogame... super legal, de 2170, e esse jogo se torna realidade pra ele. É assim, vai acabar o jogo, tipo, um cara jogando Ragnarok, aquele último maluco dia do que servidor. Jogava Ragnarok até o final. É, último dia do servidor. A gente teve um caso de maluco que jogava Ragnarok. É. Até o jogo acabar. Ele jubilou na faculdade por falta de, por causa de Ragnarok. É. Esse cara tá mal também, ele só vive pra isso. E nem foi Ragnarok 2, o que é mais triste ainda. Nossa. Então, o servidor vai ser desligado e o cara vai ficar lá no final sozinho, né? Obviamente ninguém mais joga esse jogo. Sim. O que acontece é que quando desliga o servidor, ele continua jogando. É, tipo, é a premissa de alguns outros animes de jogos que, assim, ele tá lá no jogo e o jogo se torna realidade. O interessante, pelo menos no primeiro episódio que eu assisti, é que a forma com a qual o cara, o protagonista, ele aborda o jogo. Primeiro porque ele já tá no nível 100 e ele é ultra forte. Primeiro que ele é um rei caveira. É, e ele é um rei caveira louco. Caralho, ele é uma carta do Yu-Gi-Oh, praticamente. E assim, o legal é que ele entra assim, ó, beleza, eu não dou mais comandos, mas eu ainda consigo, mas todo mundo me obedece. Tudo que tinha no jogo, sabe, tipo, esse personagem é obediente a você, ainda acontece. E ele vai analisando, ele fica analisando, ó, ah, calma lá. Como eu uso as minhas magias aqui? Ele fala, não, olha, eu consigo perceber minha mana e tal. E aí ele começa a chamar personagens e tal. Não, vou chamar tal gente e tal, porque eu preciso saber. A primeira coisa que eu preciso fazer é ter certeza. Porque eu não sei se isso é real, se é um sonho, eu não sei. Então eu vou começar a analisar o jogo e ver realmente o que tá rolando. Tipo, o cara, ele é muito, assim, é muito certinho, assim. Não, eu tenho que parar e pensar racionalmente o que eu tenho que fazer, tá ligado? É, essa ideia é legal. O cara vê racionalmente o que aconteceu ali. Tipo, será que isso virou realidade e tal? Mas fora isso, o character design é uma bosta. É em roxo. É roxo. É roxocô. Ele é roxocô, igual o futuro Yu roxocô. É. Cara, assim, a trilha sonora qualquer. E, cara, eu não sei qual que é o hype da Madhouse, cara, mas pra mim eles só estão fazendo animes, assim, na faixa, tá ligado? Ah, o que foi que houve, cara? O pessoal que era bom da Madhouse foi pro mapa, é. E fudeu. E é incrível, porque o mapa, você vê o Shield Tutorial, cara, eles não fazem um anime igual ao outro, cara. Não fazem um anime igual ao outro, em nada. Eles são completamente diferentes um dos outros. Sabe o que isso me lembra, cara? A Madhouse no passado. que era desses caras, né? Putz, que será que aconteceu no meio? Que mudou tanto, né? Não sei. Cara, eu falei, deve ter sido o Deus Roxo da Madhouse. É o Deus Roxo da Madhouse. Só pra fechar aqui, último anime aqui que tá com maior expectativa do Gekko Gear, que é um anime do estúdio que é Vetinta CK, cara, que é o P.A.L. Works, que é tecnicamente lindo, mas narrativamente péssimo. Vocês lembram do último anime deles? Não foi o último, né? Mas o último que eu lembro que é o Glass Leap. Glass Leap. Ah, não. Nossa, nossa, eu concordo. Senhora. Esse é um clássico da animação japonesa. Esse é o clássico. Como é que o Chaturana denominou mesmo Glass Leap? É Slice of Nothing. Eu chamo Slice of Nada. É, Slice of Nothing. É, fora isso, nessa temporada a gente tem a continuação do Durarara, vai continuar. A animação melhorou um pouquinho, ganharam um pouquinho mais de dinheiro. É a história do Durarara. É muito louco. Não importa, é foda. Amém. É. Já teve dois episódios, já foi muito louco. Já rolou. Nossa, muito. Eu continuo louco. Achando bacana melhor, mas Durarara é bom. É, ah, eu acho bacana, só bacana. Cheiro, não acho melhor. Eu acho. Cara, eu não sei, eu não vou discutir, porque eu não sei se ele tá falando do 2, não sei se ele tá falando do 1. Mas eu também tenho meus probleminhas com um, apesar de ele ser incrível. É, fora isso, você quer falar do História do Detetive cheio de japonês, Veladio? Eu tô começando a não querer falar mais, cara. É porque eu gosto de histórias de detetive colegiais, porque as poucas que eu me lembro eram boas. Só que hoje em dia, você não pode fazer nada bom, cara. Isso não pode, isso é impossível. Você começa com, tipo, um protagonista que é uma garota, mas que não quer admitir isso. Então eles dizem que é um garoto. É uma garota que não é uma garota. É uma garota, garota. É uma menina. É uma menina. É isso. É por isso que eu respeito o High School of the Dead, cara. Porque o cara vai pegando as meninas ao decorrer, assim. O cara que só quer lá todo. Mano, o cara só tá matando com as mulheres, cara. É, cara, tipo, respeito muito o High School também por causa disso, cara. Tipo, é uma coisa bem simples, tá ligado? É peitos e zumbis, cara. Porra, coisa maravilhosa. Sabe o que é pior? Tipo, como eu já sei que isso acontece sempre, eu relevei e gostei do primeiro episódio. Só que no segundo episódio. O segundo é zoado, hein, cara. Mas no segundo episódio, cara. Assim, eu não achei incrível, mas no segundo episódio é incrível o como os japoneses fazem o anime ser uma merda. Cara, eu tenho esse problema que eu tô percebendo, assim, é mais um o da temporada passada pra mim, que era esse caso, que é o caso do anime com uma premissa muito legal que tem as japonesas que cagam tudo nele, que tipo é... Tipo Arena Seraph? Não, pra mim da temporada passada era um sci-fi que era o Plastic Memories. É, sim, eu comentei bastante dele. Premissa assim, muito entendo. Legal. Japonês, design péssimo, sabe? É tipo, o romance estúpido, você não precisava disso. Moleque, nessa japonesa assim, até o Psycho Pass foi estragado, velho. É. Só uma pergunta pra você, Vilásio, qual é o último anime, assim, de detetive colegial que é legal, assim? Porque eu gosto desse gênero também, mas eu não sei mais, não parece detetive que não sai nada. O último legal, cara, você lembra que tinha uma menina de olho roxo? Uma que tinha uma menina de cabelo de olho roxo. Tem até uma review no Itmashi Dai há muito tempo atrás. Esqueci o nome dele. Ryoka? É esse mesmo. É esse mesmo. Tem um Ryoka, que eu acho já meio meh. É, tipo, porque também já é um negócio de tipo, nossa, o menino roubou a caneta. O episódio inteiro sobre o menino roubou a caneta. Pois é. Mas cara, primeiro, tem Spiral, tem o Gakugakuen. Detetive Conan. Fala sobre Ryoka rapidinho, que eu participei daquela bosta que eu acho. O primeiro arco de Ryoka, ele é legal. Os outros arcos já são ele piora bastante. Sim, mas cara, eu não sei muito bem o que vem nessa temporada, mas essa temporada tem um anime que me chamou muita atenção, lançou o primeiro episódio, acho que ontem, hoje, que é o God Eater. God Eater, ele tem uma premissa muito ok, padrão, tipo... Ah, tem monstros na nossa sociedade agora, toda a sociedade tá presa num lugar só, atrás de muralhas. Cara, eu quero voltar a lembrar, isso é baseado num jogo que não tem história. E aí tem uns caras que têm superpoderes que são os únicos que conseguem lutar com os monstros. Mano, tem cara de massa velho só, velho. Tô vendo aqui. Só existe um motivo. Caras legais com armas legais, eles lutam. Crive, só existe um motivo pra você assistir God Eater, que é porque eu vou assistir e vou continuar assistindo. É o dinheiro infinito. Se você vai assistir, eu não vou, cara. Você é chato. Que cuzão, depois da quicada do cast. O que eu vou falar, existe um motivo pra você ver isso, que é o dinheiro infinito da Ufotable pra fazer a animação. E a animação é animal, tá ligado? Tipo Devil May. É animação fodida. Fudida, sério. Provavelmente. É tipo melhor se pá. Se pá. Mas cara, até cara, aí, velho. Tinha um anime com uma animação muito boa chamado K. E era horroroso o anime. Pior anime que eu vi na minha vida. Mas qual K? Não, o Projeto K? O Projeto K eu curto. Pra caralho, eu acho da hora. Não, cara. O K. Não, o anime chama K. Que tem um maluco, tem uma cena muito louca de um cara andando de skate e depois ele fica um... Porra, é muito chato, cara. Não é esse, eu curto. Eu gosto desse anime. Cena muito louca, mas é chato pra caralho. É chato, cara. Eu gosto desse anime. Porra, aquele anime azulzão lá, velho. Você gosta disso, mano? Eu gosto, a animação é uma hora, velho. É por isso que é chato pra caralho mesmo, velho. Vai tomar no seu cu. Não, eu acho legal, cara. Ele não tem nada demais mesmo. É um anime muito normal, sabe? Tem as guildas, pá, mas porra, ele tem um pace legal, a direção é excelente, tá ligado? Não, pelo amor de Deus, cara. Daqui a pouco a gente tá voltando pro Bakumatsu Rock, velho. Cara, Bakumatsu Rock, vocês não review? Nóis. Cara, eu tenho um problema, um grande problema com anime, que é o fato da direção, da animação e do design ser sempre uma bosta, tá ligado? A maior parte é um lixo. O japonês não sabe dirigir, sabe? Isso é um grande problema que eu tenho com anime. Quando eu vejo um anime que pelo menos tem uma boa direção, tem um bom design, sabe? Pra mim ele já ganha ponto, sabe? Pra mim já ganha ponto, cara. E não é um roteiro merda, tá ligado? É um roteiro ok, sabe? Cara, você pirou no skatista, vamos ser sinceros, velho. Não, ter ok, cara, é o skate moderno, velho. Você não consegue entender isso. Já começou de novo. É o skate moderno. É o skate moderno, aí ó, tá tudo consternado agora com o skate moderno, né, aí ó. Eu quero ver um podcast sobre X Games com o Lucas, cara. Porra! Vai ter especial, velho. O cara gemendo pro Bob Burquist. Porra, mineirinha, aquele 900. É, todo dia, mineirinho. Ah, você não tá ligado, mano. Quando eu vejo os caras da 360 de bike. Ah, cara, um dia vai ter no prorrogação a gente falando de esportes radicais e de X Games. Tá, então esperem por isso. É isso. Anime da temporada. Alguém tem alguma coisa pra falar? Alguma coisa que eu quero muito assistir, não quero ver nada, que se foda. Cara, quer ser pior. Eu vou lançar o desafio aqui de ver o filme do Boruto. porra. Nossa. Quero só ver que eu acho que vai ser foda, que o Boruto é zica. Mas qual que é a aposta? Quem que ganha, velho? César. Não, mas não, você não conta que você tem que pagar a prenda do Prorroga. O quê? Tu tem que pagar. Cara, não tem jeito, velho. Tu tem que ir lá em Minas agora pedir o autógrafo do Leandro Damião, moleque. Eu tô devendo isso. E tatuar isso. Ele, inclusive. Cara, Mas, você quer fazer uma aposta? A gente faz uma aposta aqui, mano. É ver o filme do Boruto. Cara, eu realmente, eu não sei, eu não achei a season muito legal, assim, não. Eu acho que tem alguns animes bacanas que eu vou assistir, sabe? Mas nenhum muito específico. Cara, Alex, vamos falar sério. Vamos falar sério. Depois que adiaram a porcaria do negócio do Digimon na última season. Cara, o cara fala isso todo geral. Dia, velho. Que não, pariu. Fala isso todo dia, caralho. É você falando disso e o Lucas falando da porra do Gran Turismo. Ah, isso não é isso. Cara, do Gran Turismo. Cara, é insuportável, cara. Um dia vai chegar, aceita. Cara, sabe o que é insuportável, Crave? Toda vez que a gente vai gravar, você fica travando, feito um filho da puta. Isso me incomoda pra cacete. Sabe, você incomoda pra cacete. Internet, cara. Vamos gravar um especial sem internet. O cara ficou consternado com o Kay mesmo. O cara vive na fazenda, aí ele fala, porra, na fazenda eu tinha uma internet melhor que Curitiba. E beleza, volta pra fazenda. Ô, minha internet na fazenda tá uma bosta. O Zé quer perder uma perna. Caralho, mano, toma no cu, cara. Toda vez é um problema diferente, cara. Eu gostaria cara, vai muito... vai assistir o seu Kay e troca o bloco, vai, pelo amor de Deus. Pelo menos, a minha opinião, as pessoas escutam. They say I'm bugging, the way I'm time sweating your loving. Ooh. They all sit and wonder why this feeling I cannot. Luta de robôs gigantes entre Estados Unidos e Japão irá acontecer de verdade. Melhor artista de todos os tempos. Só isso que eu tenho a dizer. Cara, eu vou torcer pro Japão, cara. Com certeza. Desculpa. Vou torcer pro Japão. Eu quero ver se vocês vão entender o que eu tô falando. Só faltava o cara. Só faltava o quê? O cara. Oi? O cara? Que cara? Vega XLR, cara. Porra! Nossa, velho! Caralho, eu me amarro. Robôs gigantes. Porra, velho, não é que ele se lembrou. Caralho. Robôs gigantes. Eu lembro do episódio, mas eu não lembrava do cara, velho. Porra, o cara, velho. O nome do personagem principal é cara. Porra. eu desenho mais genial que existe. Porra. Cara. Agora toda vez que eu falar cara vai ter relação com o desenho, tá ligado? Só da música. Mas finalmente foi oficializado. Transformers contra Gundams, cara. É um sonho virando realidade. Nossa, minha vida tá completa agora. Eu vou poder ver isso ainda vivo. É uma... Nossa, é a realidade. Cara, velho, foi como... Então, e o mais importante, cara. Mais importante que assim... Não é uma briga entre robôs criados que vão ser controlados por um controle remoto. Como um filme aí que eu não quero nem lembrar. É um robô que tem pessoas que vão dirigir eles, cara. Isso que é muito foda. Cara, eu só peço uma coisa. Caiam na porrada e não fiquem atirando que nem duas bichinhas. Quero ver soco na cara, mano. Sim, cara. Foram os japoneses que falaram, né? Com todos os americanos. Eles vão colocar armas em cima e querer atirar. A gente quer brigar mesmo, mano. Pô, você falou agora como um juiz de UFC, cara. Não, mano. Eu quero porrada, mano. Mano, eu quero ver luta, eu quero ver soco na cara, eu quero ver braço com foguete. É isso que eu quero. Sabe foguete no cotovelo do Pacific Rim? Quero essas porra, mano. E o pior, galera, a gente tá falando robô gigante. São robôs gigantes mesmo. São robôs de milhões que vão lutar um contra os outros, cara. Sensacional. Não, cara, melhor você pode filme, comprar desafio, na Amazon. Isso é importante. Mas o melhor é o vídeo de desafio dos americanos ali virando assim: Hey Japs, vocês sabem o que. Nós temos dois. Eu tenho um robô gigante, você tem um robô gigante. Você sabe o que tem a acontecer. Esse é o melhor. Sim, cara. É inevitável, né? Existem dois robôs gigantes, um de cada lado do oceano, cara. Você sabe que vai ter acontecido agora, é obrigatório, né? Mas podiam apostar alguma coisa, né? Tipo, os Estados Unidos liberar o Japão ter um exército, se eles ganharem. Nossa, caralho, mano. Você tá levando a sério, né? O Japão tá querendo. Não, pô, o Japão tá querendo e o exército de volta. Um exército de robôs gigantes. Nossa, velho. Olha aí, cara. Caraca, que foda. Mano, é o futuro, velho. Esse é o futuro. Mano, pra gente ver depois robôs versus Westerns, né, Tom? Porra, falta pouco, cara. Falta pouco aí. Vai definir nossas vidas e com quem a gente vai casar, inclusive, isso aí. Eu só sei que eu voltei a ter esperança no mundo depois dessa notícia. Viu? Não, isso é. Depois dessa notícia, eu sei de uma coisa. O mundo vai ser ou um lugar melhor ou um lugar mais divertido. Não, eu acho que os dois. Vai ser melhor e mais divertido, cara. Cara, na moral... Vocês imaginam daqui a um tempo, daqui a uns 10 anos, eu se profissionalizando em luta de robô gigante, cara? Sim. Vai ser tipo... A gente vai ser os caras do UFC das antigas hoje em dia. Não, eu acompanhei do primeiro Robot Challenge, cara. Eu lembro. Lembro quando o Mac 8 enfiou a porrada no Samurai Oriental. Nossa, foi. A gente vai ser nossa. Aquele cara chato, né? Falando tipo, ah, essa luta de hoje em dia aí é muito difícil. Esses robôs de hoje em dia não tem nada, tem regra demais. Esses robôs de hoje em dia não posso usar foguete. Não sei qual é o propósito, não pode usar arma, não entendo. Na nossa época podia tudo, cara. Podia arrancar braço, continuar lutando. É, bom mesmo era quando tinha o Robot Senna, que ele era bom. Aí vai ter o robô brasileiro, vai ser o robô que imita capoeira, né, velho? Que porra. Caralho, cara, vocês acabaram de me lembrar um anime tão merda sobre robôs gigantes, cara, que é Gundam Z, cara. Gundam Z era um anime que os robôs gigantes tinham estereótipos. Então, o robô francês era um garçom. O robô holandês era um catavento. O robô mexicano tinha um sombreiro. Era foda. E o robô brasileiro quebrava a perna no meio. É foda, mano. Mano, mas eu sei, eu tô muito empolgado, cara. Eu acho que essa é a melhor notícia de muito tempo, cara. Só falta o Godzilla agora. O Godzilla finalizou, mundo perfeito, acabou. A gente não tem mais nada, não tem mais sonhos, não precisa de sonhos. Sonhos se tornaram realidade, cara. O sonho... A Dream Come True de a Dream novo, Come cara. True again? Meu Deus, mais um podcast a Dream Come True, cara. Então é isso. Que felicidade. Então é isso. É o que a gente tem pra falar hoje. Vamos pro melhores e piores. Melhores e piores. Ah, essa voz sedosa do Crive. Bons tempos que a minha internet não travava, né, cara? É, você conseguia fazer uma gravação minimamente decente. A gente conseguia que eu fiz sua opinião sobre Kay. É, que... Mas na moral, é uma bosta esse negócio, viu, mano? É muito ruim, velho. Nossa, velho. Puta que pariu. Nossa. É muito ruim você falando aí, seu filho da puta, velho. Sabe o que é ruim? Você. Minha internet pode ser uma bosta, mas pelo menos quando ela tá boa dá pra falar. Ah, você ainda nem pra escutar com esse microfone vagabundo, você compra 25 de março aí, apanha do seu pai depois com ele. Como? O Crave tá agitadinho, viu? Olha só. Toma, você não é engraçado. É melhor você ficar quietinho aí que seu pai tá no quarto picota aí, seu fone, seu desgraçado. Que é no Crave, que você tá querendo ser? Tá todo mundo tretando, é um contra o outro. Um é por causa do anime, outro que é por causa do microfone. Ah, mano, eu tô consternado ainda. O cara falou que gosta de Kay, velho. Na moral, eu fico consternado com isso. ele falava disso, ah, aquele Project Kay. Eu falei, não é possível que seja esse anime. Esse anime é muito ruim, cara. Cara, é um anime legal, cara. Tipo, eu gosto. Desde que dá o cu, velho. Isso melhores, é piores, piores. Mano, você fala que você quer chupar a porra do Jihu, mano? Não sei qual que é o problema, velho. Melhores e piores. Vamos lá. Evilose, quais são os seus melhores e piores? Meu pior é... Exterminador do Futuro Gênesis. Pô, que bosta, hein? Bosta, puta que pariu, que filme bosta, cara. Pelo amor de Deus, cara, por quê, cara? No quarto filme, quando foram fazer o quarto filme, tiveram a ideia genial de... Não, vamos fazer um filme que o John Connor vai ser uma máquina. Aí disseram, não, vai fazer isso não. Aí agora voltam com essa porra dessa ideia, cara, que merda. Cara, é muito ruim, velho. Não choro. Não, o furo narrativo que existe... Nesse filme, ele é tão grande que ele praticamente virou um buraco negro. É muito louco, cara. Cara, o filme é ruim, quando o melhor ator do filme é o Schwarzenegger. Como, cara? É muito bosta, mano. Nem... Não tem a Daenerys? Tem, mas ela não, você não vê as tetas dela, pra que ela tá lá? A mulher cujo seio desafiou a gravidade. Cara, ela não faz sentido lá se você não pode ver as tetas dela. Melhor ator do filme é Schwarzenegger. Eu não sei, eu nem vi o filme. Tô falando. Nem assista, é uma bosta. Então, não tem nem o que fazer. Esse é o próximo. Cara, com certeza é melhor que Kay. Cara, aí você tá pegando pesado, cara. Que esse filme é ruim, viu, velho? A única coisa boa desse filme é aquele. Vocês já viram aquele pôster que é 2D, tá ligado? 2D não, que é 3D, que ele vai mudando. Não. Tipo, passa assim em cima e embaixo, que ele vai mudando. Que coisa boa desse filme. Não vi. Mas sabe qual é o mais genial? É que entregaram todo o filme no trailer. Isso eu achei mais genial. Ah, mas até aí quase todos fazem isso. Mas até aí, pô, Vingadores tá aí pra te dar meia hora de filme, né? Que tá Vingadores foda. Literalmente tem o um filme no trailer. É, Evilazio, seu próximo. É, meu melhor, então, é o... Em a gráfico novo do MSP, Astronauta Singularidade, cara. A segunda história do Astronauta. Eu acho muito foda. Eu gostei mais do que a primeira. Eu acho que a primeira ela é mais introspectiva e o pessoal gosta muito. Mas isso é uma aventura espacial. E é isso que eu queria ver. Então, comprem essa gráfica nova que vale muito a pena, cara. Eu tô percebendo um padrão na galera do Gasp. Que ou você tem o melhor, ou você fala da gráfica MSP. É um tiro, certo, assim. Entendeu? Nossa, puta. Não tem o que falar. Ah, gráfica MSP. Tá aí, tá certo. E é excelente. Todos são excelentes, inclusive. É, Tomás, são melhores e piores. Eu? Olha só. Não, você não. Não quer falar? Não fala. Não, eu tava pensando no que falar. E esses dias eu peguei pra assistir as duas animações que foram indicadas ao Oscar, Song of the Sea e Princesa Kaguya. E os dois são como os meus dois melhores, muito, muito bons. Me faz questionar mais uma vez por que Big Hero ganhou ano passado. Eu não entendi também, porque eu não achei tudo cara, isso. Cara, eu sei, cara, por causa da mesma coisa de Frozen, para a bilheteria. Mas Frozen ainda fazia sentido, cara. Sim, não, não fazia, cara. Ah, não fazia. Fazia. Frozen é um baita filme. Tipo, tudo bem, você tem vidas ao vento disputando com Frozen, mas. Mas mesmo assim, tipo, mas ainda faz sentido. O que não faz sentido é o Big Hero 6, tá ligado? Mas, tipo. Não, eu Big Hero 6 é tipo. É um filme comum. Nada mais que isso. É só a animação eu que concordo, é foda. Eu concordo com isso. É só a animação que é fodida e tal. Mas, tipo, fora isso, né, Tomás? Não, enquanto isso, você tem Song of the Sea, que é irlandês, se não me engano. Puta, uma animação... É engraçado como esses dois filmes que eu vou falar, eles têm uma animação que condiz muito com a história. O Song of the Sea, ele conta um conto celta. Então, tipo, toda a animação é feita mais ou menos baseada nos contos celtas. É bem legal. Enquanto a Princesa Kaguya... Ele retrata um Japão um pouco mais medieval, então o próprio desenho lembra um pouco os desenhos antigos japoneses. E, cara, os dois são tipo, uma obra de arte, assim, eu vejo. E, cara, eu fico muito triste de ver que eles não são reconhecidos. Eu mesmo, por exemplo, eu só fui ver tipo, esse final de semana porque, sei lá por quê, parei pra assistir. E enquanto tem filmes, por exemplo, que a gente vê sendo lançados aos montes, é animação mesmo, que são uma porcaria. E, por exemplo, eles vendem milhões e esses filmes que são incríveis e ninguém vê. Então fica a dica aí, Song of the Sea, Princesa Kaguya. Não é difícil de encontrar, tanto que... Princesa Kaguya vai sair no cinema em agosto, aqui no Brasil. Vai demorar pouco, hein? Agosto? Vai demorar pouco. Vai demorar um pouquinho. E então... Próximo melhores e piores, Crave. Bom, meus são, no caso, dois melhores. O primeiro é um curta-metragem mesmo, tem 8 minutos, que é um curta-metragem que eu vi numa exposição no Senai, se não me engano, que é um documentário chamado... Não, documentário não, curta-metragem, que pode ser considerado como um documentário, que é o I Love Hooligans, que ele é uma animação que mostra, documenta bem assim, a vida de um hooligan, só que no caso um hooligan gay. E mostra que assim, o tempo todo ele tenta ao máximo assim, esconder o que faz, ele é apaixonado pelo time, mas ao mesmo tempo ele quer sair na porrada, mas ele não pode chegar e falar, nossa, esse homem é bonito e tal. E é meio tenso, sabe? É meio tenso, tipo, a animação é bem feita, ela é meio psicodélica, ela tá o tempo todo expondo luz, assim, pra você ver aquela sempre tensão que o cara tá, aquela sempre vontade de sair na porrada que ele tá, aquela coisa de o cara querer brigar o tempo todo, mas ao mesmo tempo ele ser apaixonado por outros homens, sabe? Então é meio dúbio, assim, ele não pode expor isso, ele não pode demonstrar que ele é gay, e ao mesmo tempo que ele também tem vontade de bater nas pessoas, então é muito legal, assim. Se mostrar como funciona e como existe ainda hooligans e na forma de animação ainda bem psicodélica. Tem 8 minutos, é um documentário curta-metragem, animação belga, e eles pretendem fazer um filme depois, um longa-metragem, contando a vida desse cara, mas por enquanto só o curta-metragem, mas já vale a pena dar uma assistida. E o meu segundo melhor é o MasterChef. Caralho! Que eu comecei a assistir, cara, eu achei bem legal, eu não esperava que fosse bom do jeito que é. E assim, é aquela coisa, é um reality show, tem toda aquela parada de reality show, sabe, coisas combinadas e tal, mas você tá lá pra se divertir, você tá lá pra entender um pouquinho de gastronomia, porque realmente a galera que fala lá sabe, a galera é uma galera boa que fala sobre gastronomia, eles sabem o que eles estão falando. E assim, eu sempre tive interesse nisso. E é bem interessante você aprender alguma coisa, você torcer por alguém, no caso, e fica aí a recomendação. Um dos únicos programas hoje em dia da TV brasileira que eu acho que vale a pena ser assistido. Você tá assistindo só o brasileiro, você não chegou a assistir os outros, de outros países, Eu assisti todos os outros, eu acho o brasileiro melhor que o americano, australiano, eu acho melhor. É, o que eu acho legal é que os caras, eles realmente, tipo, meu, essa comida é uma merda. Ficou um lixo, foda-se. É isso, tá ligado? Se a comida é boa, se não é, não é. E acabou, sabe? Você tem que fazer a parada funcionar e tal. Tem todos aqueles truquezinhos de edição. E de tem todo o conceito de harmonia do prato e tal. Não é, sei tem que ter um visual, assim, né? Às vezes, um reality show, mas às vezes soa verdadeiro, sabe? Parece que eles estão falando aquilo porque eles... Realmente é isso, sabe? Os caras são chefes contratados, os caras têm restaurantes renomados, então acho que às vezes faz sentido o que eles falam. Só o que eu tô esperando é o episódio em que eles desafiam os chefes, tá ligado? Tipo, os chefes fazem uns pratos fodidos, é isso que eu quero. Uhum. É que eu acho que esse aí seria foda, tá ligado? É o cara faz um puta prato foda com nada e o outro se mata e não faz uma merda. Isso é sério, você assiste, velho? Eu assisto uma série. O que você torce? Cara. Caralho, viu? Porra, que pergunta difícil, cara. Eu não tenho. É difícil, cara. Você torce pra chinesinha? Chinesinha era foda. É, gente fina, mano. Ela parece ser gente fina. Eu gosto daquele baiano lá. Ah, tô ligado, mano. Eu curti o cara. Qual foi? Que ele ganhou a. Ele ganhou a prova do. Foi do frango? Que é. Ah, não sei quem é. É meio que um asiático também. Outro asiático. É o Fernando, eu sei quem que é, mas vamos continuar, hein? É, mano, já fizeram as pazes, olha que bonitinho. É o poder do MasterChef. Cara, quando eu falei MasterChef, ele gritou, falou, programa de bicha, né? Aí, ó. Não, mas é, MasterChef é programa de bicha, mano. Mas todo mundo fazer curte. O quê, né? É um programa moderno, é isso? Eu já falei do Hooligan aqui, agora o MasterChef. É, cozinha moderna, né? Cozinha moderna. É a cozinha moderna. É... Carlos! Cara, tinha o Bush pra falar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nessa melhores não. Uma coisa que foi comentado no Braincast, que a gente fica vendo coisas que o pessoal comenta aqui, tá ligado? E a gente acaba se. A gente acaba daqui a pouco não tendo o que comentar, tá ligado? Porque, por exemplo, a melhor coisa que eu vi essa semana. Duas coisas melhores, né? Uma vai ser por prorrogação de amanhã, e todo mundo aqui já sabe. E a segunda foi melhor por Lena de Corra, que muita gente já comentou aqui, eu não vou entrar em mérito de comentar de novo. Né? Mas eu vou indicar nesse quesito um podcast, que é o podcast do Cinecast de Mad Max, que, cara, tipo, eles falam muito bem do filme, cara. Então, eles falam todos os pontos bons e os pontos ruins do filme, então vale a pena muito você... Pra aquela pessoa que curtiu Mad Max absurdamente, como eu, e tipo assim, achou do caralho, mas não achou que é revolucionário nem nada, assim, os caras demonstram lá pra... Eles falam todos os pontos que Mad Max realmente, ele sai dessa linha tênue que é esse blockbuster que te pega pela mão e te leva o caminho inteiro sem te dar nenhuma dificuldade. Mad Max não é isso, então eles trabalham falando isso muito bem. E eles também colocam ao contrário as falhas que tem no Mad Max, porque o Mad Max também não é uma obra-prima nem tal. É, e eu acho isso bem legal, por todos esses quesitos, eles conseguiram trabalhar todos os temas. Eu gosto muito do pessoal do CineCast, então eu acho que eles trabalham muito bem essa parte de cinema. Meu único problema com eles é que quase não tem fundo a porra do podcast deles, tanto que eles cantam com a minha monótona. O segundo, cara, putz, eu não teria um segundo até eu começar a ler a porcaria da HQ que eu não terminei ainda, que é Criminal. E eu tô lendo o primeiro volume, cara, e eu já venho adorando a HQ, que é foda pra caralho. É do... Vou pegar ela aqui pra falar. É do Ed Burbark, no desenho, com o Sean Phillips no roteiro. A arte do Ed Burbark é boa. Não é algo espetacular nem nada assim, não. Eu acho que até ela encaixa bem mais pra isso aqui do que, por exemplo, pro... O... Que é o do Capitão América, o... Que saiu o filme agora? O Soldado Invernal? É, ele que faz a arte do Soldado Invernal. Eu acho que encaixa bem mais nessa... Porque, tipo assim, Criminal é um thriller de policial, entendeu? E tem uma história bem amarrada, um diálogo muito bom e bem construído, tá ligado? Eu não terminei ainda de ler o primeiro volume, mas eu já indico. E, porra, pra quem gosta de um thriller policial meio noir, assim... Não tão noir, mas meio noir, tá ligado? Tendo umas pegadas de noir ainda... Eu acho que vale bem bastante a pena, tá ligado? Você vai encontrar aí. Você vai encontrar aí por 20 conto, talvez, capa dura pra comprar na Ponto Frio da Vida Fonte que eu comprei, então acho que vale a pena. Legal, bem bacana. É, pro meu melhores e piores, eu tenho dois melhores dentro de um mesmo contexto. É, eu gosto muito de música, todo mundo sabe aqui. É, sou muito fã de música, escuto muitos álbuns e tudo mais. Não sabia qual era a música do Bruno Marrone, me desculpe. O Craig ficou indignado. É, mas... Indignante mesmo, cara. É, de qualquer forma, se você, pra quem gosta de música, você quer escutar um som de qualidade, né? Pra quem gosta, assim, escutar no seu fone de ouvido do celular não, nem sempre é o bastante. Assim, eu sou defensor de que se você, é melhor escutar música de qualquer jeito que não escutar, mas eu acho que se você pode buscar qualidade de som, isso é importante. E aqui em casa tinha um som velho, da minha mãe, comprou na época, com meu pai, som de 87, sabe, um momento de som velho mesmo, sabe, aqueles tape deck preto, antigo, sabe, com fita cassete, vitrola e tudo mais, né. E só que é um som muito, muito bom, sabe? As caixas de som, eu vou deixar até aí no link qual é o som específico, a numeração e tal. E esse é um TP-8300 da Philips. É um som de muita qualidade e ele não tava quebrado, ele não tava funcionando muito bem. E eu resolvi parar pra arrumar ele. Falei, vou consertar o som, vou fazer ele funcionar. Consertei o som. E aí eu dei uma mexida nele e tal, nos conectores e tal, e basicamente esse som agora, ele tá funcionando não só bem assim, mas bem com tecnologia atual. Então dá pra você pegar um iPod, ligar nele e botar pra funcionar um som de 87. E assim, é sensacional quando você pega... Eu já tenho amplificador e tal, e é um bom som, mas quando você pega um som desse, é um som excelente, né? Sério, é um som de top de linha, assim, você tem que gastar muita grana pra ter um som desses, e quando você realmente tem um som, assim, o som, amplificação natural, um som bem equalizado, sabe, eu ligo lá a minha mesa de som e tal, é surreal, sabe, você sente a música literalmente preencher o espaço, sabe, do ambiente, você sente as notas fluírem, você consegue perceber aonde o cara toca no prato. E eu nem escuto música em FLAC porque é desperdício, mesmo para um som de alta qualidade. Isso é excepcional. Esse é um dos melhores, que é esse novo som, novo velho som que eu tenho agora, que, meu, é sensacional. E vale a dica para vocês, muitas vezes você tem um som velho em casa umas boas caixas de som e tal, e você fica escutando o som, sabe, caixinha do computador, notebook e tal, e você às vezes tem um bom som em casa que você não usa, que você não sabe como usar. Às vezes você, ele pode ter, por exemplo, no caso desse tinha um conector RCA, e aí você pega um P2 RCA, você liga o seu PC, as suas músicas em flex, se você quiser e tal, e você pode ligar. Então é uma dica aí, meus, se tem um som velho em casa, dá uma olhada, às vezes você pode ter um baita sistema de som que você pode usar muito bem. Óbvio que pra testar esse som eu coloquei vários álbuns diferentes. Eu vou falar do álbum que eu reescutei nele e que foi, teve a maior diferença pra mim, que é um álbum de 2013, que é o álbum Beautiful Life, do Jimmy Green, que é um álbum de jazz. E esse álbum, ele tem uma história muito interessante. O Jimmy Green é um jazzista razoavelmente conhecido e tal, e no, em dezembro de 2012, em um acidente trágico numa escola dos Estados Unidos, a filha dele de 6 anos morreu. E todo o pessoal da música, do jazz e tal, tava muito triste com isso, né, com o que aconteceu, né? Não foi só a filha dele, mas 19 crianças tinham sido mortas nesse incidente. E o Jimmy Green, ele vem... É interessante porque ele cria um álbum logo em seguida. E a tendência natural de quando esse tipo de tragédia acontece é... A gente conhece, maior parte dos músicos são aquelas coisas mais pra baixo, depressivas, mais melancólicas, que exaltam, né, o sentimento daquele momento. Mas o Jimmy Green, ele vai pra um outro lado e ele busca abordar a alegria que ele teve com a filha dele durante esses 6 anos. O álbum novo dele é basicamente sobre a beleza da vida da filha dele, e não o fato da morte, da tristeza. E ele exalta o fato de que, assim, eu sei que depois disso, que agora a minha vida tem um sentido. Esses 6 anos que eu pude passar com a minha filha, eles têm um sentido agora, sabe? A minha vida realmente tem um sentido por causa disso. E ele exalta essa beleza o tempo inteiro. É um álbum alegre, você consegue perceber isso, e são raros momentos em que um músico consegue, como ele, sabe, explorar essa alegria. Tem trechos de gravações que ele fez com a filha dele no álbum, e são só momentos alegres. Ele exalta a beleza da vida de uma maneira única. É um álbum, assim, emocionante, é sério. Eu escuto, eu fico com os olhos marejados de tão incrível que é. É sensacional, cara. Simplesmente incrível. Jimmy Green, Beautiful Life. Recomendo a todos. E é isso. Para mais um Melhores e Piores, que vai se acabando, assim como esse podcast. We need you, we need you. Mais um Gasp Show que se acaba, mais um podcast que termina. Muita treta, muita confusão, participantes se odiando, tudo mais, mas é assim que a vida segue. Mais um podcast, tivemos robôs gigantes, pornografia, realidade virtual, e é isso. Queria agradecer a todos vocês que participaram aqui comigo, meus amiguinhos, e é isso. Até a próxima. Meus amigos. Meus amigos. Meus, eu quero dizer que foi uma tempestade de emoções esse cast, né? Teve nego xingando outro, teve nego que chorou, teve tudo, velho. Teve treta. Porra. Tem cara falando... Teve seu comentário sendo cortado, porque o cast já acabou. não. É isso, galera. Dá tchau. Tchau. Daqui a pouco a gente vai ter pornografia com robô gigante. Eu achei que nem ia dar pra eu colar hoje, mano. Fui pra Campinas, bebi água. Bebi água. Tava com uma vontade, né, hein, de dar o cu. É. Não, é impressionante, cara. Você bebe água, seu cu já pisca, já. Esse é o efeito Campinas, né, cara?